Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Nem a expectativa lá embaixo salvou essa porra. Aqui é Carlos Voltor e um taguta solo. Aqui é o Tucano e que filme maravilhoso, minha gente. Aqui é Henrique Granado e esse filme mostra que não é só no Brasil que o crime compensa. Aqui é o Marcelo Bassoli e essas fanfics de Star Wars estão me matando. Aqui é o Rex. O Rex não tinha terminado de bochechar ainda o enxaguante dele? Aqui é o Azaghal e eu gostaria de gravar um Nerdcast sobre o filme do Han Solo, mas ele não existe. Sério, eu sou só ódio e destruição. Eu não vou gravar. Fica aqui o meu protesto. Muito bem, nerds! Vamos falar sobre Han Solo, uma história Star Wars. Meu Deus do céu! Peraí, peraí, tu não vai gravar mesmo, não? Não, cara. Não existe a mínima chance. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, irmãozito. Vamos para mais uma semana de vez e caneladas ao Nerdcast. Vamos. Olha aí, Mal. O Azaghal. Oi. Ele não quis nem participar da leitura de e-mails. Não, tô brincando, ele teve que viajar ao Rio e aí ele não pôde gravar essa semana, mas enfim, a fúria existe. Vamos lembrar, Mal, que hoje é a primeira sexta-feira do mês, e temos episódio extra, o Nerdcast de Tecnologia que você conhece, o Nerdtech, rapaz. Maravilhoso. Trazido pela Alura Cursos Online de Tecnologia. E hoje a gente conversou com o Paulo Silveira e com o Maurício Linhares sobre UX, Malzito. A famosa, certo, User Experience. A gente já falou sobre UX no passado, no Nerdtech, mas dessa vez a gente vai se aprofundar um pouco mais em outros aspectos dessa importante ciência que nós temos hoje, que permeia a experiência do usuário com tudo. Não só com sites, mas com todo tipo de interação que você fazer. Você sabia que uma maçaneta de porta também pode ser resolvida por um profissional de UX? Afinal, você tem uma experiência de uso com a maçaneta de porta. Especificamente, a gente vai falar sobre as piores interfaces do mundo, incluindo interface do mundo real, exatamente como aquele controle remoto de TV a cabo, que você não entende nada, um botão pra quanto é lado. Pra que tem botão colorido? Tem quatro botões coloridos no controle. Eles não têm etiquetas, não falam nada. Exatamente, isso é UX, cara. Isso também faz parte. Olha só. O que mais? Torneiras de diversos países que o Azaghal já visitou. Isso estamos falando também. E olha só. Obviamente, a gente falou sobre sites e apps que a gente não gosta, que basicamente precisa de um doutorado pra você saber utilizar. É foda, tem muita coisa. E olha só, o site da Alura tá de cara nova falando em UX, rapaz. É fácil falar da UX dos outros. Quero ver na hora do seu site. Entra lá no site da Alura.com.br pra ver se UX dos caras é boa mesmo. Quero ver. E se você sempre ouviu da Alura durante esses 2 anos que eles estão aqui no Nerdcast, na verdade esse é o 3º ano deles, não há época melhor pra conhecer o trabalho dos caras. Além da renovada no site, eles acabam de lançar 6 formações, que são planos de estudos detalhados com cursos, vídeos, artigos e podcasts que vão do zero até o mercado de trabalho. E essas 6 primeiras formações são para quem quer ser designer UX, tá aí o tema de hoje, para quem quer ser desenvolvedor front-end, programador de apps Android, motion designer e até desenvolvedor Java e .NET. Cara, muito bom, vale a pena você conhecer. Não para por aí, no plano Premium Plus, Malzito. Olha aí. Você ainda tem um projeto de conclusão de formação bem especificado pela Alura que você vai entregar e receber feedback e avaliação, Malzito. Muito bom, cara. Muito bom. É lembrar também que os nerds que ouvem o Nerdtech têm 10% de desconto nos planos da Alura. É só entrar em alura.com.br/promoção/nerd, rapaz. Entra lá, clica em como funciona para ver tudo que essa plataforma oferece, além dos mais de 500 cursos de tecnologia. Incrível! Vai conhecer a Alura, rapaz! Olha aí, tem que fazer o desafio que nem o cara que ouviu os 700 episódios do Nerdcast. Fazer os 500 cursos da Alura. E olha só, temos música... Dia dos Namorados chegando, maldito! Ah, não é só música, tem que ter eco na voz. Semana que vem já, se prepare. Eita! Se prepare para ouvir os causos mais românticos da internet. Romântico tá tranquilo, o problema é quando não é romântico. E olha só, gente, vamos lembrar que a Nerd Store tem a campanha do Dia dos Namorados Nunca Mais Solo. Aliás, muito bem aplicado nesse Nerdcast de hoje. Ai, Jesus, cara. Nunca... Essa campanha faz sentido ter esse nome. Agora, o personagem... Jesus. Olha só, não, cara, não dá spoiler aí. Olha só, campanha do Dia dos Namorados pra você que quer comprar o presente do seu amor na Nerd Store. Olha só, comprando, se você realizar um pedido acima de R$150, você ganha o chaveiro I love you, I know. Peraí, não, você responde aí, não. Eu não, que isso? Vai, segue em frente aí, não, pô. Que mal, isso? Tô comprometido, para entra, com isso. Entra, mal, entra. Vai lá, mal. I love you. Você é a Leia, então. Que é um chaveiro que se divide em dois. Então um vai ter o I love you, o outro vai ter o I know. E aí vocês podem ter aquele laço de casal bem nerd. Olha só, lembrando, compras acima de R$150, você não vai dar nada pro seu amor abaixo de R$150. Eu não sei, eu não tô prometendo, né? Então, o pedido acima de R$150, nesse Dia dos Namorados, você leva de brinde o chaveirinho I Love You, I Know. Aproveita, compra logo, que tá chegando Dia dos Namorados, rapaz! Só na Nerd Store, a loja nerd mais romântica do Brasil. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 18 minutos e 54 salafrários. Muito bem, Mal. Quero agradecer aos nerds cacete de agulha que doaram sangue e salvaram vidas, como o Rony e o Max Tchercos. O Marcos Ribeiros, Pet Civil UFS Car. Eu não sei exatamente o que é isso, mas... UFSCar. Universidade Federal de São Carlos. UFSCar, olha aí. Muito bom. E o que é PET, PET. Aí eu não sei, aí uma sigla por semana só, né? Joyce dos Anjos, Pablo Jonatas, André Carlos Viana, Victor Loução, Adélcio Marques, André Oliveira, Valdir Moraes, Rodrigo Rizzo, Otávio Zuccherato, Nelson Zuccherato e o Bruno Sofrosini. Muito obrigado aos nerds. Que quando vocês doam sangue, vocês salvam vidas, rapaz. A gente não vê, mas acontece. Então doe sangue e mande a sua fotinho doando sangue para o nerdcast@jovenet.com.br. Lembrando, qualquer e-mail, se quiser mandar um e-mail sobre o último episódio, sobre o episódio de hoje, para ser lido no próximo, mande um e-mail para nerdcast@jovenet.com.br, rapaz! Temos também a galera do Scalpo Solidário mandando aí suas madeixas quando vão cortar os cabelos para fazer peruquinhas para quem precisa. Hoje temos o Fernando Camargo, Flávio Flock e a Tainá Cardoso. Muito bom, muito obrigado, seus nerds! Arte dos fãs, quero agradecer ao Felipe Andrade, que mandou um Ozob muito maneiro, rapaz. E também tem o Matheus Dantas, que mandou um Thanos grafite. Olha aí, muito maneiro, muito obrigado. Pouco triste esse Thanos aí. Ele tá meio triste? Ele tá com a dorzinha. Tá dizendo que de... o desenho tá triste ou ele que tá triste? Ele tá com uma carinha triste, eu não sei. Acho que ele tá faltando uma joia do infinito. Muito bom. Daniel Rieger, 28 anos, design gráfico. Design gráfico ou designer gráfico? É? Às vezes ele é design, ele é um design gráfico. Foi desenhado. Vancouver, Canadá. Olha aí, quero tanto conhecer Vancouver, Canadá. Esse não é meu primeiro e-mail. Em primeiro lugar, parabéns pelo conteúdo. Gostei muito do último Nerdcast sobre artistas de games. Sou formado em design gráfico. científico e trabalhei alguns anos na área. Mas alguns anos atrás, mudei para Vancouver para fazer modelagem 3D. Eu sei que tá bombando esse mercado aí em Vancouver. Depois de me formar, consegui emprego na EA Games. Olha It's aí. In the game! Tendo trabalhado no FIFA 17, FIFA 18, UFC 3 e uma pontinhola no NHL 18. Olha aí. Ao contrário do que alguns disseram no Nerdcast, eu nunca fui muito bom em desenho à mão. Gostava. Sempre desenhei nas carteiras de escola e cadernos, mas eu desenhava mais pra mim e eles nem eram muito bons. Nunca fui o artista da sala. Ah, é legal ter esse depoimento, né? Muita gente acha que, pô, precisa tudo, saber ilustrar que nem um Picasso, mas... Pô, se ilustrar que nem um Picasso, ninguém vai contratar você, pô. Não, não, ô, calma aí. Ô, antes do Só pra fazer o quê? Minecraft, né? Caraca, absurdo! Olha só. Só pra você entender uma coisa, antes do Pablo Picasso partir pro cubismo, pra aquela parada louca, mais simples, teoricamente, ele sabia ilustrar muito maravilhosamente bem. Ele era um mega ilustrador, o cara era mega foda. E aí, aquilo foi uma expressão artística, né? Ele não saiu do CA, do pré-escolar, pra ser o Pablo Picasso. Mas tudo bem, mas é legal saber que, tipo assim, o cara não precisa ser o desenhista da sala. É, são coisas diferentes, né? Ferramentas diferentes. Exato. Bom, mas sempre fui apaixonado por desenhos, quadrinhos, brincava de fazer animações em flash, etc. Na época do Toy Story, alguma coisa clicou na minha cabeça e no fundo eu soube que era isso que eu queria fazer da minha vida. Uma curiosidade pra quem quer saber mais sobre os bastidores, nós usamos o mesmo estádio da NHL e UFC, mas o NHL aguentava mais polígonos na cena do que o do UFC. Como assim? Usava e modelava? Acho que ele usava o mesmo cenário pra fazer os dois jogos, né? É isso? O mesmo estádio pra... Tá bom, enfim. Entendeu? É, porque não é no filme, a luta não é no estádio. Ah, tá. Então eles aproveitavam o mesmo asset pros dois. Olha aí. Olha aí. Por isso eu precisei... Vocês ganhavam a mesma coisa por isso? Porque, né? Por isso eu precisei passar uma semana achando coisas que eu poderia deletar pra diminuir o tamanho do estádio para o UFC. Muito bom. No final, acabamos simplesmente cobrindo um pedaço que era aberto do estádio com uma cortina e deletando tudo lá atrás. Olha só. Meu Deus. Que maneiro, bastidor. Como no UFC o foco é no octógono e o fundo muito escuro, conseguimos passar despercebidos com isso até agora. Olha aí. Olha aí, agora todo mundo vai ficar olhando pro fundo. Procura a cortininha, acha a cortininha no UFC 3, tu vai ver que o safado deletou um monte de coisa que tava lá no fundo. Victor Maia, 28 anos, engenheiro de computação, São Paulo. Olá, este não é meu primeiro e-mail. Ainda tem, quando David não está aqui, ainda precisa tem... Precisa falar isso? Ah, então você toma a minha autoridade como nula nesse caso. Eu estou perguntando! Que absurdo! Eu perguntei! Se eu tomasse como nula, nem perguntava. Não, tá bom, pode seguir, mano. Eu fui respeitoso. Primeiramente, sou fã de vocês há muito tempo, acompanhando toda semana os Nerdcasts há pelo menos uns 8 anos. Olha aí! Muito bem. Tem que fazer que nem o cidadão lá que fez a maratona ouviu 700 programas. E fiquei muito feliz essa semana ao ouvir o Nerdcast Profissão Artista de Games. Venho aqui dizer que existe sim mercado no Brasil. Oh. Trabalho em uma empresa de jogos para iOS e Android, que é 100% brasileira, criada por dois irmãos aqui de São Paulo em 2011. Ele tá dizendo que é uma empresa global, ou seja, faz jogos não no mercado brasileiro, mas pro mercado global. Exatamente, pro mundo inteiro. Criada por dois irmãos daqui de São Paulo em 2011 e que hoje compete de frente em mobile com as grandes do mercado internacional. Olha aí. Nosso maior jogo foi o 7º colocado mais baixado do mundo de 1º de fevereiro a 30 de abril, de acordo com o App Annie. Olha aí. Não sei, acho que é um que escala, né? Qual é o nome do joguinho dele? Sniper 3D Assassin. Ele mandou uma imagem aqui dele no ranking. Isso, do ranking. Sniper 3D Assassin. Ó, ganhou o Jabai. É o primeiro lá, qual que é? PUBG Mobile. Eu não sei como é que as pessoas conseguem jogar essa merda. Eu também não sei. Ele só ficou abaixo do Candy Crush ali também, ó. Olha aí, sexto. Cara, muito bom. Não tô querendo fazer jabá, mas se quiserem comentar sobre essa possibilidade com os nerds, somos hoje 200 funcionários, olha Caraca! Aí. Caraca! Caraca, que foda! Dentre eles, muitos artistas 2D, 3D e desenvolvedores. Olha aí, que maneiro! Que vieram de diferentes estados do Brasil e hoje moram aqui em São Paulo para trabalhar com a gente. Vemos uma grande oportunidade de expansão pela frente, por isso estamos sempre contratando. Portanto, queria dizer que quem não pode ou não quer sair do Brasil, existe sim a possibilidade de trabalhar com games por aqui. Excelente! Segue nosso site, paganois.com.br. E o link direto para o site de vagas é @paganois. Bota o borra, cara. Não, bota o link de vagas aí, cara. O e-mail dele, veio acrescentar aqui. No Ok. O site é tfgco.com. tfgco.com. E o site de vagas é jobs.lever.co/tfgco. Vamos colocar aí. Tem link aí. Vai dá um page view aí pra nós. Pelo amor de Deus. Tá aí, link aí no post, sei lá. Diogo Silva, 36 anos, game artist e ajudante de instalador de piso. Orlando, Flórida. A cidade brasileira mais longe do Brasil. Esse é o meu primeiro e-mail. Aí, Mazeta. Olá, pessoal. Sobre o último Nerdcast, profissão artista de games. Eu trabalho como artista digital desde 2006, atuando nas áreas de publicidade, cinema. Inclusive, um filme que ajudei a produzir foi vencedor do MSI 2013. Eu não sei como é que se pronuncia, desculpa. E nos últimos anos trabalhei para empresas de games de pequeno e médio porte. Meu maior sonho sempre foi trabalhar numa empresa como a Blizzard, Sony, etc. Então eu fiz várias aplicações para vagas de arte nessas e em outras produtoras de games. Já recebi centenas, literalmente centenas de "sinto muito, mas decidimos não prosseguir com a sua candidatura". Porém, nunca tinha pensado em desistir até esse ano, quando há algumas semanas o pessoal de King, de Estocolmo, na Suécia, gostou do meu trabalho e pediu pra eu fazer um teste. Fiz o teste, enviei, gostaram e fiquei aguardando pela terceira etapa, que seria uma entrevista com a equipe de arte. Mas infelizmente recebi uma mensagem da recrutadora me informando que algumas mudanças foram feitas e que eu não estaria mais no processo de seleção. Nos últimos anos, trabalho remotamente para empresas brasileiras de games e isso me possibilitou vir morar em Orlando, a cidade brasileira mais longe do Brasil, para ter uma qualidade de vida melhor. Olha aí. Mas com a alta do dólar, eu não consigo mais manter minha casa somente com o meu trabalho de artista. E com isso, de dia, trabalho como ajudante de instalador de piso aqui na Flórida. Olha aí, rapaz. E à noite, mesmo com muita dor no corpo, mantenho meus freelas em arte digital. Eu tô triste já com esse e-mail. Eu não tô entendendo. Não, olha só. O cara mandou um porém ali. Tá contando. O pessoal da King, eu achei que ele ia conseguir. É porque quando ele trabalha pro Brasil como freela de arte, ele tá ganhando em real. Aí é um problema. Tá certo. Tá pagando, porque ele tá pagando em dólar lá. Então ele tá mais certo de correr atrás de trabalho lá, meu. Isso aí, compadre. Quando a parada tiver, não sei como é que vai ser, manda ver, tem que trabalhar. Eu, sinceramente, não sei até quando vou conseguir trabalhar naquilo que amo tanto. Mas agradeço pelo último Nerdcast, que me fez buscar lá no fundo forças pra acreditar que meu sonho ainda pode se realizar. OBS, seja limpando o rejunte de piso ou modelando o personagem em 3D, vocês são sempre meus companheiros de trabalho. Que legal, cara. Olha aí, gente. Bonito. Eu vou falar pra vocês um negócio. O sim, ele é construído de nãos. Olha só. Vai ser a mais nova camiseta da Nerdson. A matéria-prima do sim é o não, cara. E olha, o Diogo Silva mandou o link do ArtStation dele. Então, se você quiser, ó, dá uma ajuda pro cara aí. Se você quiser ver o portfólio dele pra contratar ele pra algum job e tal, ele manda bem, cara. O cara sabe modelar, modelou um Batman muito maneiro aqui, vários personagens, casas, tem... Pô, bom ilustrador, cara, um cara bom. Olha aí, meu irmão, o cara tá instalando piso em Orlando. ele larga isso tranquilo pra fazer o seu job. É isso, cara. Olha, vai instalar polígonos. Excelente. E tem mais uma vantagem de morar em Orlando, além de ganhar em dólar, hein? Tem gasolina lá, né? Você que tem a falar que era do lado da Disney, sei lá. Não, pode chegar lá, você vai precisar de gasolina e lá tem. Esse filme, ele tem o título A Long Time Ago, mas ele não tem o... Esse filme, cada um tá fazendo uma parada diferente, né? Porque o Rogue One... Não tem nada. Não tem nada, né? Esse teve A Long Time Ago na Galaxy Far Far Away, mas sem os títulos subindo no espaço, e o Solo vem depois, no meio do filme. Enfim. Né? Tem um texto, só que ele não sobe em amarelo, ele pisca na tela em azul. Ele continua com a mesma identidade, né? Do A Long Time Ago, e vai passando o texto com aquela mesma cara. É o famoso sou diferentão. É, vou fazer diferente. Vou fazer style. Quem gostou desse filme? Eu gostei. Sessão da Tarde, bom. Divertido. Defina gostar. Não, ele falou assim, eu gostei. O filme, ele não é um filme sensacional, não é um filme surpreendente. Ele é um filme Sessão da Tarde, divertido. Uma aventura, Sessão da Tarde, divertido. Você tá numa tarde sem fazer nada, você vai parar assistir esse filme. Você não vai pegar esse filme quando você tá tipo, porra, quero ver uma parada empolgante. Você não vai ver esse filme. Acho que uma turminha muito louca no espaço, fazendo altas aventuras divertidas em Solo. É um Star Wars light. Eu, antes de ver o filme, tinha definido que pra mim seria um Velozes e Furiosos com Guardiões da Galáxia. Depois de ver o filme, eu troquei o Guardiões da Galáxia por 11 Homens e um Segredo. Acho que é um Velozes e Furiosos. 11 Velozes e um Segredo. Pronto, essa é a minha definição do Han Solo. Quem não gostou? Dave. Não gostei. Tucano? Eu gostei. Ah, mentira! O cara vem pra causar. Eu não gostei. E aí, bom, vamos discutir aqui, ó. Estamos com cast meio a meio aí. Uma galera meio a meio. Tudo pode mudar. Você pode acabar gostando no final. Não, não, não, não. Agora eu vou ser o que o Alexandre foi comigo por eu não ter gostado de episódio 8. Ele ainda ficava me mandando mensagem no WhatsApp. Porra, é que você não gostou mesmo, cara? Alexandre, vocês não costumam fazer umas enquetes no site assim, não? Pra ver a opinião da galera que assiste, que ouve, etc? Então, normalmente não. Por quê? Pô, faz uma enquete. Vamos ver o que, que o público acha. Quem gostou, quem não gostou, pronto. Então, mas aqui é o Nerdcast, que é o que merece a porradaria aqui. Dê voz aos nerds também, cara. Aqui é fight. O maior problema desse filme, a gente fez um monte de... A gente ficou reclamando da Millennium Falcon bicuda. A gente falou que, tipo assim, caraca, a Millennium Falcon bicuda é tão não é um problema, cara, comparado ao resto todo. Eu, a gente vai discutir aqui o fim todo, mas eu acho que o pior, assim, pra mim, a pior parada é realmente algo que tava vindo desde os trailers, que é o cara, é o Han Solo, é esse ator, esse cara. Ah, não. Eu não achei. Cara, o cara não tem carisma, é zero, zero, zero, puta, zero carisma, zero, zero, zero, zero, zero, filha da puta, zero carisma, você não é o Han Solo. Você foi ver outro filme. Não é possível. Totalmente diferente do Lando. Eu achei ele bem bom, cara. Assim, ele não é digno de Oscar, ele não é melhor que o Harrison Ford. Ele tá longe de ser o Harrison Ford, mas ele encaixou no papel ali, cara, dentro da proposta de fazer. Várias vezes durante o filme eu vislumbrei os trejeitos do Han Solo. Isso. Não, por quê? Porque ele tava imitando, cara, mas ele não consegue, ele é um imitador. Ele é um imitador de Han Solo. Ele não é o Han Solo. Ele não é o Han Solo que a gente... Ele não é o Han Solo. Ele é 10 anos mais novo, ele é outro Han Solo, mais inexperiente, mais contido mesmo em várias coisas. Eu acho que dos problemas desse filme, o menino Han Solo é o menor. Passa batido. Fala aí. Por quê? Ô Henrique, mas em 10 anos ele fica experiente e ganha carisma? É isso? Pode sim, sabe por quê, Alexandre? Sabe por quê? Não, isso não nasce com carisma, filha da mãe. Ganha sim. Mas eu achei ele carismático, cara. Apesar de você não concordar, eu achei ele carismático o suficiente. É lógico que ele ganha carisma. Ele passa de nível, ele bota os pontos, cara. É óbvio, ele bota o ponto onde ele quiser, cara. Mas esse cara rolou 7 de carisma. Só botou destreza. Eu tenho que ser piloto. Vou fazer o piloto? Vou botar tudo em destreza. Destreza e skill de pilot. Acabou. Aí foi ganhando ponto, viu que mercenário tem que ter mais ginga, mais manha. Foi botando ponto em carisma e foi virando outro personagem que a gente conhece. Meu amigo, cara. É que não tá no filme, mas ele teve uma época da vida dele que ele fez tablado com o Wolf Maia e ele melhorou muito, tá ligado? Ele simula o carisma, sacou? O Wolf Maia. Mas eu achei o Lando mais forçado que ele, cara. Eu gostei menos do Lando ainda, sério? Cara, do que do Han Solo. Eu achei o Lando muito bom, eu só achei o Lando mal explorado no filme. É, eu também achei mal explorado. A primeira coisa que eles fizeram no filme foi fazer o Lando deixar de ser o piloto da nave. Foi a primeira coisa. Tiro no ombro. Ah, ele voltou pra salvar o droid, ok. Tiro no ombro. Não pode pilotar a nave. Aí botou o Han Solo na nave e ele passa a pilotar a nave o filme inteiro. Foi só pra tirar o personagem. A gente não teve nenhum glimpse de nada do Lando. falando com isso como piloto, entendeu? Eu sempre, até a chegada da Kefa, ele pilotando. Que é o que? É uma cena curtinha, cara. Ah, ele chega, então vai lá pro cockpit, cara, vai lá, não sei o que, mas tchau, acabou. Depois disso, você só tem a cena da Castle Run, deles fugindo dali, e acabou também o Han Solo pilotando a Millennium Falcon. Ó, eu sempre defendo o Rex, nos Nerdcast ele é incompreendido, mas nessa não tem como eu te ajudar, Rex. Porque nos bastidores ele tava falando que tinha que ter um filme do Lando. Do Lando. Eu queria ver um filme do Lando. E não do Han Solo. Mas vai ter, eu vou dizer porque. Eu vou dizer por quê. Depois pesquisa no YouTube, tem um vídeo feito por fan-made do Star Wars, que se chama Dark Star ou Dark Light, uma coisa assim, que é baseado no Lando Calrissian, nesses filmes de pegada Blaxploitation e tudo mais. É engraçado, é maneiro, e eu acho que é o seguinte, dava um plot pra fazer um filme de Star Wars de outros personagens que a gente conhece, pra dizer até onde eles chegaram, como eles se conheceram, pelo menos. Se fizesse um filme do Lando no estilo que foi mostrado no filme, que é um cara refinado, é tipo um filme do 007 no espaço, sabe? Dá pra fazer o filme com uma outra pegada, sem ser o lado traficante, bandido, que é o Han Solo. Então, não, assim, dá. Você tá maluco, você tá maluco. Tu acha que a Disney vai gastar tubos? Eles têm um filme de Star Wars por ano, eles vão gastar fazendo um filme do Lando. E os caras gastaram, eles fizeram 250 milhões, cara. Foi tão bom quando acabar, quando já não tiver mais o que fazer. Lembrar que na saída do tapete vermelho do filme, a Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, falou que ela gostaria de ver um filme do Lando. Meu Deus. É lógico, tá todo mundo em love com o Glover, com o filho do Danny Glover. Pois é. Ele não é filho dele, cara. Eu acho bacana, assim como o Pantera Negra foi importante pra fãs da Marvel, pra representatividade, etc e tal, o Lando também pode ser importante pra galera do Star Wars, sabe? Eu não vejo porquê, não precisa ser um filme, pode ser, de repente, uma série onde explorem mais o personagem, sabe? Pode ser um filme ser... dos dois trabalhando juntos, entendeu? Pode ser um livro, pode ser uma animação, mas não pode ser um filme antes de ter um filme do Han Solo, caralho. É porque eu acho que, tipo assim, foi o que eu falei, o problema do filme do Han Solo pra mim foi, tipo assim, foi dar muita informação e querer mostrar o máximo possível do personagem em pouco tempo. Concordo. Então, por conta disso, eles fizeram o cara ganhar a nave, o cara conhecer o Chewbacca, o cara se tornar bandido, dar um apelido pro Chewbacca, fazer a corrida de Kessel, pegar a arma, velho. De tudo que vocês listaram aí, vamos lá. Primeiro, o nome. Podia pular. A cena do qual o seu nome? Eu sou Solo. Você é sozinho. Parece que ele joga muito jogo online. Ele fala assim: você joga em time? Não, só joga solo. Qual o seu clã? Qual o seu clã? Não. Qual é o clã? Só joga o solo. Cara pergunta: é co-op? Você sabe o que foi isso? Foi uma tentativa e merda de fazer uma cena a la Don Corleone. Que o Vito andou. Ele chegou, era o Vito Andolini. E aí ele chega perguntando: qual é o seu nome, Vito? Chega nos Estados Unidos, o cara da imigração pergunta qual é o teu nome, Vito, de onde você é? Eu sou de Corleone. Tá bom, Vito Corleone. Isso foi foda no Poderoso Chefão. Agora, caraca. Essa foi a versão merda. Quem então, é o seu povo? Eu sou sozinho. Não, e ele é sozinho só porque ele não fala com o pai dele. Ele tem dead issues, né? Cara, eu tava meio cinema de distância do Azaghal e quando ele falou Han Solo, eu só vi lá no fundo: what? Então, essa cena, cara, é uma merda. Essa cena realmente concordo, é uma merda. Eu concordo. Poderia ser muito fácil de resolver sem precisar perder mais tempo de tela. Era só ele ter mostrado algum motivo pra ele não querer dar o verdadeiro sobrenome dele. Talvez a família dele tivesse sendo procurada, alguma coisa assim. Qualquer e na hora de fugir da imigração, ele inventa na hora. Ah, é Solo. Ele falar a relação dele com o pai depois, é. Não interfere em nada ele ter abandonado a família. O nome da família, ele não quer nenhuma conexão com esse pai, que pode ser um cara que abusou, que pode ter feito qualquer merda que foi. A briga dele. Ninguém queria. Agora, o modo como é dado o nome a ele é uma merda. É uma merda. Ninguém queria saber por que ele chamava. Ninguém tinha essa dúvida. Ele podia se chamar Solo desde o começo do filme. Pior, Tucano, Han Solo, ser Han sozinho, essas coisas, é uma piada interna de fã de Star Wars. Piada interna que nós fizemos no Jovem Nerd quando a gente fazia montagem e Big Brother Star Wars, esse tipo de coisa. Era uma piada de, olha, nome dele, Solo, parece que ele é solo, que ele é carreira solo, que ele é sozinho. Isso era uma era pra ser uma piada de fã. E os caras botaram canônico no filme. Puta que pariu, vai tomar no cu, cara. 3, 2, 1! Esse filme todo foi uma má ideia, né? Tiveram uma má ideia e... Uma má ideia. Esse filme todo é uma má ideia. Eu achei o filme divertido, achei bom. Eu falei assim, por umas coisas que me... Aquelas coisas que você começa a ver o filme e você começa a analisar sem você estar tão ligado na mitologia, né? Quando você tenta analisar como o cara está te apresentando aquilo. Quer dizer, ligado à mitologia, falei errado. Por exemplo, a cena dos dados. Todo mundo sempre falou que o jogo de sabá que você pode jogar com carta, com dado ou com os dois. Não tem uma regra específica, depende de cada região que se joga o jogo. Mas sempre foi falado que o Han ganhou o jogo de cartas com aqueles dados, e aqueles dados viraram uma coisa simbólica pra ele, que são os dados da sorte. Não? Quem disse? E ele ganhou com os dados? Sim. É verdade, é verdade. Aonde que tem isso? O universo expandido. O universo expandido é uma colheita de coisas que você escolhe pra ter ou não no filme. Porque esse universo expandido, ele pode ter morrido todo já. Não, claro, a gente concorda com você, mas assim, essa foi a história que sempre foi introduzida. Então, quando mostrou no episódio 8 os dadinhos, todo mundo falou, porra, que foda, é os dados que apareceram no episódio 4 no cantinho, o cara mostrou ali no episódio 8, é os dados da sorte do Han. E no filme mostra sendo uma coisa totalmente diferente de tudo que foi construído em volta de uma coisa tão boba, tão simples, mas extremamente significativa pro personagem. E se era tão importante pra ele, a ponto disso refletir até no episódio 8, né, como sendo um símbolo dele pra quando ele se vai e tal, esses dados tinham que ter alguma relevância pra ele, alguma importância. E embora acompanhe ele o filme inteiro no Han Solo, o filme não explica por que aquele dado é o amuleto dele da sorte. Da como ele conseguiu... Ele aparece desde o começo do filme, ele bota no carro. Ele já começa o filme com aquilo, né? Então ele já é um amuleto pra ele antes de ganhar Millennium Falcon. Pois é, exatamente. Mas aquilo ali já é importante pra ele por algum motivo no qual o filme não explica. É. Tá aí pronto na cara de vocês, Principal Rex, que falou que explica tudo no filme. Tem uma coisa que não tá explicada. Não, eu falei que explica tudo, eu falei que explica mal. Coisa demais. Peraí que explica mal, porque assim, pra quem... Não, ele não explica, mas ele joga um dado na tua cara, né? Ó, o dadinho tá aqui, agora o dadinho, inclusive, ó, de novo o dado. Ele joga um dado na tua cara desde que o Han Solo é Han Solo. Então, o Henrique chegou até a comentar isso no episódio 8 que a gente gravou, ele falou assim, não, cara, aqueles dados, desde tanto, o Henrique não deu toda essa explicação do dado. Então você apresenta uma coisa, você de repente muda totalmente pra ser só um chaveiro de carro, na verdade, sabe? Não mudou totalmente, porque pra quem vê os filmes, aqueles dados, eles nunca foram apresentados como os dados que ganharam. Verdade. Exatamente. Verdade. Exatamente. É isso, no universo expandido. É, agora, hoje não assim, é mais sabe que o Han foi tem dado em casa. Foi uma... Demorou, essa cada demorou. Foi uma oportunidade desperdiçada, porque assim, esse filme, de todos os filmes que eu já vi da era Disney, eu acho que esse filme é o que mais aproveita elementos de universo expandido, assim, é o que mais canoniza pequenas coisinhas, assim, sabe? Vai de uma forma merda. Citando nomes, citando coisinhas que aparecem... O que foi? De uma forma merda. Parece que não, mas, por exemplo, a gente ficou super feliz quando no episódio 1 falaram Coruscant e aí oficializaram que o nome do planeta era Coruscant, porque nos livros também era. Esse também, aparece Corellia, aí a capital de Corellia é Coronê, como é nos livros também. Então, tem várias coisinhas, assim, que vão aparecendo, e pra gente que lê o universo expandido é foda, sabe? Não fala, acabaram não falando se era Corellia do norte ou do sul, né? Pela miséria, eu acho que é do norte. Do norte. É do norte, com certeza. Ô Henrique, mas essas coisas que você tá falando, da citar Coruscant, esses easter eggs, que daí é easter egg, né? É igual quando que o Beckett matou a Al-Hazing. Quando ele chama o Bosque, né? Exatamente, ele cita o Bosque, falam do cartel Hunt e tal. Terakase. Terakase, isso. O combate corpo a corpo lá, né? É, tudo isso é universo expandido, não, cara. Isso é easter egg. Agora, o problema não é esse tipo de easter egg. A explicação esfregada na tua cara pra ver se você não entendeu, você vai entender a força, entendeu? Ó, é assim que aconteceu. Isso que é foda. Falando ainda nesse início em Corellia, achei maneiro Corellia. Achei maneiro aparecer os estações de construção, né? Um planeta industrial. Aqueles globos de escudo, né? Sendo levantados. Lá, exatamente. E da vida dele lá no submundo, ele falando com aquele alienígena que sai da água, os alienígenas que se ferem com a luz do sol, você vê o cara, achei muito maneiro a cena que ele quando ele joga pedra e quebra, né, a proteção lá, e aí a luz do sol bate na cara do bicho, ele se queima, aí ele fecha a máscara, sabe? Pô, isso foi bem Star Wars, achei bem do caralho, ele sempre... Cara, eu achei maneiro o blefe dele. Não, então, mas... cara, o blefe blefe do tema ao detonator, cara. Eu achei fraco. Eu achei uma forçaçãozinha. Não, isso que você fez com a boca foi engraçado. Mas sabe o que que é? Estou querendo dizer que, então ele um dia contou essa história pra Leia e a Leia fez de verdade, sabe? Eu achei bizarro. Eu achei que, caraca, tem que fazer exatamente a mesma cena. Eu tenho um thermal detonator, sabe? Só que a Leia tinha um de verdade. Então, por isso que eu achei bizarro. Tudo que o Han Solo fez na trilogia clássica, eles referenciaram nesse filme de todas as maneiras possíveis, né? Inclusive essa daí do thermal detonator. É, que não foi ele que fez, foi a Leia. Mas você pode dizer, ele contou pra Leia essa história. Mas eu nem interpretei dessa forma como se ela estivesse repetindo o plano, não. Achei que foi mais uma citação mesmo, um fanservice, sabe assim? Pô, pior, então é uma coincidência merda, é isso? Um dia o Han Solo fingiu que tinha um thermal detonator pra fugir da situação, só que era uma pedra, e aí, sei lá, 20 anos depois, a Leia vai fazer a mesma coisa, só que de verdade, pra salvar o Han Solo. Puta, cara, que pior ainda. Mas porque nunca aconteceu de um terrorista chegar e falar, tô com uma bomba aqui, cara, né? Cara, mas isso é uma... Olha, mas tipo assim, você tá falando de uma situação que tá muito interligada em com a outra, entendeu? Poderia ter sido uma piada com outra coisa que não fizesse uma referência tão óbvia, concordo. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Exatamente. Aí eu te falo, quando eu comecei a ver problema no filme, até aí, eu tô de expectativa baixa, mas eu tô achando, porra, talvez eu até goste, porque eu tô com expectativa baixa, vamos ver, vamos dar uma chance e tal. Quando ele foge no carro, no speeder lá, naquele carro, aí vem, eu vi Stormtrooper, começa a seguir o cara, os caras tão vindo. Vocês não acharam essa cena? Lembre-se de George Lucas, eu gosto de corrida, eu gosto de velocidade, eu vou criar uma coisa nova no Retorno de Jedi, que vai ser aqueles speeder bikes entre árvores com uma velocidade insana, completamente impossível de ser manobrada por um ser humano, mas isso é Star Wars, isso é fantasia, e é isso, Star Wars é velocidade, perseguição, aventura e tal. Vocês não acharam, baseado nisso, baseado em quem tem essa noção do conceito de velocidade que George Lucas dá pra Star Wars, vocês não acharam uma cena lentíssima? Não. Tomar no cu, tu quer ser muito escroto. Eu achei bem legal. Ele faz só de sacanagem. Esse filme, a vibe de teor dele, porque assim, George Lucas se lembra daquelas citações todas e fontes que ele bebeu, inspirações, samurai, não sei o quê. Esse filme, ele é um western, né? Assim, o plano de fundo é um western. Aquilo ali é uma corrida de diligência, de carruagem. Não é pra ser uma corrida de moto, de Kawasaki, entendeu? Não, quase diligência de carruagem é o Pod Racer, ele é rápido pra caralho. Porra, não, cara, ali é biga. Pod Racer é biga, é diferente. É biga, é romano, é outra parada. Tô falando de Velho Oeste, cara. Velho Oeste, esse filme é um filme de Velho Oeste no espaço. Mas não tem nada. Então faz com os monstros puxando um veículo, cara. Não, tá louco. Porra, aí seria Firefly, seria muito óbvio. Então é uma perseguição de carro no universo Star Wars. E é lento, cara. Cara, mas olha só, eles já fizeram uma perseguição de carros no Star Wars, entre aspas, no episódio 2, que é aquela perseguição de carros em Coruscant, que é os carros que voam, que não sei o quê. O que eu acho que ele quis fazer ali foi dar uma coisa assim, entre aspas, mais pé no chão, baseado nos speeders que a gente viu em Tatooine, entendeu? Que era o tipo carro do Luke. É, Tatooine? Tatooine! É o planeta Acme, cara, que faz Tatooine. Então, peraí, a gente tá chegando à conclusão que essa cena é pior do que foi feito no episódio 1 e no episódio 2, hein? Parabéns. Se a gente tá chegando nesse nível de que o filme tá pior que episódio 1 e 2, fodeu, brother. Não tem salvação mais. Eu acho que é o seguinte, o que ele quis fazer foi um Velozes e Furiosos mostrando carros de solo. Então, Velozes e Furiosos, só isso. Olha, Rex, mano. Caralho. Eles podiam fazer assim, né? É o crossover de Velozes e Furiosos, só que deveria chamar Velocidade Moderada e Temperamento Comedido. Nem veloz, nem furioso. Exatamente. Eu acho que uma parte legal que mostrou também é que mostrou, assim, meio rápido, que eu te falei, mais uma vez rápido, mas mostrou como ele entrou pro Império. Isso é outra coisa legal que também é do universo expandido, né? Essa origem dele ser um desertor do Império e tal, também é uma coisa que veio da origem dele nos livros e que a gente não sabia se eles iam respeitar ou não, né? Mas ele não tinha sido piloto do Império nesse universo expandido? É, aqui no filme ele não chega a ser piloto do Império, né? Ele é expulso da academia. Ele chega, eu acho que a ser um piloto, mas ele é expulso da academia. Ele tava na academia de pilotos, e aí, tipo, ele faz merda, ele é... É a merda dele que fala que ele não aceitava muitas ordens e... Não, mas a merda pra ele deserdar no universo perdido não era ele libertar o Chewbacca da escravidão? Ele salvou o Chewbacca. É, exatamente. A situação era essa, mas o... Enfim, não ia ter como eles contarem, sei lá, toda a história de escravidão. Eles não quiseram mostrar, né, a parte de Kashyyyk, dos Wooks todos e tal. Eles preferiram colocar isso meio como side quest, talvez, pra outro, se tiver sequência. Aquele planeta que eles estão lutando até poderia ser Kashyyyk, se eles quisessem. Né, onde se tava eles quisessem, a guerra poderia ser. E o diretor de propaganda do Império, ele usa a marcha imperial de trilha sonora da propaganda do Join the Army, né? É uma marcha imperial um pouquinho diferenciada, exatamente. Eu não tenho certeza absoluta, eu posso até estar falando merda agora, precisaria pesquisar, mas eu acho que os Wooks, eles estavam justamente nas minas de Kessel, e eu acho que eles usaram isso na parte quando eles botam um amigo do Chewbacca lá, que ele resgata e tal, né? Assim, eles fazem uma certa referência a isso, das minas de especiarias de Kessel. Mas aí, bom, enfim, acabaram mudando ele pra ser soldado, pra ele ter uma ligação mais rápida de conhecer a galera lá, os bandidos e tal. Agora, olha, eu vou te dizer, a única coisa que eu me surpreendeu nesse filme, que eu achei legal, de fato, que eu tipo, caraca, que legal! Mas depois foi um downhill foda. Foi quando eles pegam ele e falam assim, dá pro monstro comer. E aí eu fiquei assim, puta, vamos copiar a cena do Luke, de ficar vendo o monstro. E aí veio o monstro, e quando viu que o monstro era o Chewbacca, aí eu fui surpreendido, juro. Eu realmente falei, caralho, que foda, que maneiro. Pô, foi a única vez que não me surpreendeu. Até minha namorada falou, cara, é o Chewbacca, né? Como isso foi desenvolvido depois, tipo assim, e aí o que eu fiquei pensando depois é o seguinte, uma coisa que o Rex falou muito bem, que foi a minha impressão de que eles quiseram condensar muita coisa num filme só, eu fiquei imaginando enquanto vi o filme, que tipo assim, pro Han Solo e o Chewbacca terem essa ligação tão grande, essa história toda tinha que ser só dele, tipo assim, você entendeu? Eu fiquei imaginando, teria que ter um filme só de uma aventura só Han Solo e Chewbacca pra gente estabelecer de fato... Alexandre, desculpa, não. Vou te interromper pra falar. Você nunca tomou banho junto com um cara pra saber se... Acho que é. O link que a pessoa fica. Cara, aliás, um adendo a essa cena. Puta, eu tinha esquecido. Não só eles tomam banho juntinhos, como mais tarde, quando o Akira aparece novamente, quando eles estão saindo do recinto, o Chewbacca olha pro Han, faz um grunhido, aí ele fala assim, não, ela é só uma amiga. E assim, Chewbacca tá com ciúme e o Han Solo tá dando satisfação. Tem alguma coisa naquele banho que não foi mostrado. O que eu quero dizer é o seguinte, isso é um dos fatores, tipo assim, parecia que essa... Não, eu tô falando que deveria existir um filme Han e Chewie, sabe? Mas é que parece uma história que foi construída de uma forma mais esticada, entendeu? Não, o que incomoda vocês é o fato de que, assim, os 10 anos de histórias que se passam desde que o filme começa até o episódio 4, parece que tudo que a gente sabe sobre o Han aconteceu na mesma semana, não é isso? É, exatamente. É meio Hobbit, assim, tem um pouco de história que você quer esticar tudo, não tem material, porque são pontos, né, citados, e eles jogam tudo vomitado, assim, no filme pra você, e os outros 10 anos, tudo bem, ele conhece o Chewbacca. Não, é que pareceu, olha só, em uma semana ele conheceu o Chewbacca, foi traído, conheceu o Lando, fez o Castle Run, ganhou o Millennium, fez o Castle Run. Quer dizer, eu me confundi, né, ao contrário, né, o Hobbit é um livro que virou 3 filmes, esse poderia ser 3 filmes e eles fizeram tudo em um. Não que eu acho que funcionariam os 3 filmes, entendeu? Eu só acho que condensar tudo isso numa história só ficou esquisito, entendeu? O grande problema no filme tá na estrutura como eles fizeram. Você dá pra ver que o filme teve bastante coisa de ser retalhado. Das refilmagens, do que foi feito em cima desse filme, ele foi um pouco retalhado e você tem muita passagem de tempo não feita direito, tipo, mostrada direito. Então você, tipo, o que antes a gente tinha numa Nova Esperança, que era eles conversando dentro da Millennium Falcon, nesse filme a gente pulou isso, né? Sim. A gente foi, esse filme não mostra muito. Aliás, é uma coisa que me incomodou. Mostra a interação entre os personagens. Você tá falando o quê? Que Star Wars, em algum momento, tem esse problema de passagem de tempo? Não. Que isso, cara? A gente consegue entender perfeitamente que o Luke fez um intensivo de Jedi em 3 dias se afeiçoou. Em 3 dias se afeiçoou tanto ao Ben Kenobi, né? O Ben Kenobi, que era Um dia, pai não, pra um ele. Dia, um é dia. Que eles tomaram um banho junto. É que cortaram essa cena, né? Cortaram. Ou então porque a mãe do Obi-Wan também chamava Marta, né? Sei lá. É tipo a iniciação de todo personagem nesse episódio de Jedi. Você tem que pegar o lightsaber no chão. 3, 2, 1. Mas me incomodou um pouquinho no corte geral do filme. É uma questão de edição, não é nem da direção, nem do roteiro, é a edição mesmo. Os cortes às vezes me pareciam meio brutos e antes da hora, sabe? Assim, duas cenas que me incomodaram um pouco assim, forte. Isso. Quando eles terminam a Castle Run, que eles atravessam aquele gargalinho ali, o negócio vai fechando e tipo, é uma cena foda que, porra, eu tava segurando o braço da cadeira ali, caralho. Aí tem um momento foda que a Millennium Falcon falha, de repente ela liga, vai, aquele bum, bum, o negócio fecha, eles escapam. Pum, corta a cena, já é uma parada totalmente diferente. O caralho, não deu tempo nem de eu absorver ainda o negócio, já tá num diálogo em outro momento, sabe? E outro momento foi a hora do Chewbacca também, quando ele assume o posto de copiloto. Eu acho que faltou, assim, sei lá, 2 segundos a mais naquela cena pra você curtir, assim, os dois sentados na cadeira, né? Parece que ele senta e corta, pronto, já foi, vai. Azaghal falou disso, Ele falou, cara, um momento único, é a primeira vez que o Han Solo e o Chewbacca estão sentados como piloto e copiloto da Millennium Falcon, uma parada icônica do universo Star Wars, e aconteceu assim. Bah. Então, é aí que entra, por exemplo, o problema pra mim desse filme, porque esse filme, como eu falei, ele é um filme leve, sessão da tarde, sem nenhuma surpresa, sem nenhuma grandiosidade, não é espetacular, e ele não ser espetacular tá exatamente nesses detalhes. O filme poderia tá trabalhando, tá mostrando essas cenas de formas muito mais épicas pra gente. Tudo que acontece no filme poderia ser um pouco mais épico. Pra mim, cenas que são fodas no filme, é a cena pra mim, dessa cena dele encontrar o Chewbacca, a cena de Castle eu achei que ficou maneiríssima, quando eles fugindo, mas faltou ser mais épico, pra chegar nesse nível foda. É o filme do malandro carismático que faltou malandragem e carisma, que eu tinha falado. isso aí. Quer um exemplo do como esse filme poderia ter sido muito maior em pequenas coisas? Tipo, a aparição que tem do Darth Maul no filme. Nossa, spoiler. Nossa, meu Deus. Caralho, que merda. É aquilo, é um easter egg pra quem é fã. E olha, existe o Darth Maul, então olha, pensa em Obi-Wan, porque você mostra o Darth Maul, você vai pensar em Obi-Wan. É, abrir um espaço pra quando tiver o filme Ben. Não, o conflito do Ben com ele já foi resolvido no Rebels. Pois é, mas olha só, vamos lá. Ó, a gente tá dando todos os spoilers de Han Solo que estreou ontem no spoiler de Rebels, que acabou ano passado, pô. Então, vamos indicar aí pra galera assistir Rebels, porra. Essa história do Darth Maul, nunca engoli esse negócio do Darth Maul sobreviver, assim como o Boba Fett sobreviver ao Poço de Sarlacc, que eu sempre achei uma forçação bizarra de fã, de caralho. Tanto que eu lembro George Lucas falando em entrevista com todas as palavras. Só cortei o Darth Maul meio no episódio 1, porque eu queria afirmar pro público, esse cara morreu, esse cara não vai voltar. Entendeu? Até ele vender pra Disney. Não. Antes dele vender pra Disney. Clone Wars já tinha. Clone Wars ele já aparece. Antes de vender pra Disney. Já tinha. Mas felizmente tiraram aquelas pernas de aranha que ele tinha, né? Então, aí nego inventou essa história do Darth Maul voltar, e aí como apareceu em quadrinhos, ele com perna mecânica e tal, e aí começou a aparecer nas séries animadas, e aí entrou no Rebels, que todo mundo falou que era, o Rebels é super canon da nova geração da Disney e tal, e aí eu falei, cara, eu sou fã de Star Wars, que considero canon mesmo só filme, certo? É o que se chama headcanon. Headcanon, exatamente. E agora eu tô sendo o fã que nem filme eu tô considerando mais canon, entendeu? Porque os caras meteram o Darth Maul perna mecânica no filme! Você nunca aceitou. Você nunca aceitou nem os filmes. O quê? É. Episódio 1, 2 e 3, eu já não aceitava. É, eu falo de midi-chlorians, você manda eu calar a boca. Essa cena do Darth Maul, ela é um exemplo de como os caras querem jogar a informação na tua cara. O Darth Maul aparece, aí ele tá só falando, né? Aparece a perna assim. Aí mostra ele, aí ele vem pra frente, aí ele tira o capuz, aí ele puxa o sabre com a força, e aí vocês não entenderam quem eu sou ainda? Aí ele pá, ele liga o sabre assim, sou Darth Maul. Faltou aparecer a legenda assim, Darth Maul. Segui, liga, eles mostraram isso tudo, e ontem eu tava conversando com um amigo depois do filme, e o cara veio, e é um cara que viu todos os filmes e tudo, ele falou assim, cara, e quem é aquele Sith que aparece no final? Não, é o Darth Maul, né? Ele não viu todos os filmes. Ele falou assim, não é o Darth Maul, né? Porque pela época do Han Solo, o Darth Maul já tava morto. Tudo bem, provavelmente ele não viu as animações e não sabia que o Darth Maul tava vivo nas animações. Então, pra ele era uma novidade. Pra quem vê só os ele estranhou, é um choque, então, né? Assim, exato. É, ao invés de perder esse tempo todo mostrando, liga o sabre, tira o capuz, não sei o que, não sei o que, sei lá, perdesse mais 30 segundos na cena e sei lá, em algum momento explicasse por que ele voltou, então, caralho. Cara, nem todo mundo é obrigado a ver as animações. Cinematograficamente, aquilo ali é terrível, porque você não mostra direito quem é aquele personagem e jogou aquilo ali que só quem é fã vai entender. Você poderia fazer aquela cena de tantas maneiras diferentes se você queria apresentar o Darth Maul. Eu vou botar o Darth Maul no filme. Bota ali, ela tá fugindo dali, ela tá, já roubou a nave, tá indo embora. Bota uma cena dela chegando no chefão da parada, pessoalmente, cara a cara, ele ali, não um holograma, que você não tá vendo, que você tá fazendo todo um mistério pra ser não, quem é. Legal, é legal você ter esse mistério quando você sabe que vai ter a parte 2. Se esse fosse Han Solo parte 1, já anunciado a parte 2, aí beleza, a gente sabe que na parte 2 vão explicar melhor, ok. É, porque nesse filme não teve propósito nenhum. E é um personagem que não conecta com o Solo, não conecta em nenhum momento com o Solo, sim, porque o Solo não acredita na força, então ele não mas viu a força. Exato, mas é que, volto atrás do que eu tô dizendo. Mas ele também nunca viu o Darth Maul, tá? Vamos lembrar que ele só apareceu pra Kira. O questionamento é, por que que isso tem que estar no filme do Han Solo? Sabe por quê? Porque eles estão querendo criar a porra do Marvel Cinematic Universe nessa merda. Esse vai aparecer outro filme e onde vai aparecer o Darth Maul, perna mecânica que você viu aqui. Quem tinha que aparecer ali era o Jabba. Quem tinha que ser o líder daquela porra era o Jabba. Mas aí então, você o Jabba... Não, mas olha só. Com o personagem do Jabba, ele já tem o cartel dele. O Jabba, ele já tem um cartel. Importa, isso não importa. Isso não importa. O Caquinho tá veloz e furioso. Caralho, e sem medida. Mas essa parada, tipo, ele já tem o cartel dele, cara, pra gente pode ser. Olha só, os Hutts, eles já são mega conhecidos no mundo Star Wars como uma família extremamente poderosa de mafiosos. Ponto. Eles falam dele no filme. Tem essa história dele. O que eles estão querendo mostrar, eles criaram um cartel que não existe. Esse cartel foi criado só pro filme. Nitidamente deve ser baseado no Black Sun, que já apareceu no universo expandido, que é uma organização de criminosos que tem. O Caesar, né? Mas, como chama isso? Como chama aquelas que aparecem no Despertar da Força, que o Han Solo tá trabalhando, que tem duas facções? Não é nenhuma delas? Não, também não. Não é nenhuma delas. É tudo inventado ali. O que eu tô falando assim, dá pra ver que nitidamente foi feito pro filme, tem esse Crimson Dawn, né? Assim, Amanhecer Vermelho. Como é que foi em português? Alguém lembra? É, Escarlate, né? Escarlate. Uma coisa assim. Então, nitidamente tem a ver com. É uma referência ao Black Sun, que nos quadrinhos, no mundo do universo expandido, é o grande cartel que existe do universo Star Wars. Agora, tipo assim, eles pegaram um personagem que tá ligado ao universo Star Wars, que fez muito sucesso no episódio 1. Assim, o marketing que teve em cima do Darth Maul, né? E tudo mais. Quando eles iam fazer o episódio 2, já tinha sketchbook, inclusive tem isso no livro do episódio 2, sketchbooks e tudo mais, que eles iam trazer o Darth Maul de volta com as pernas meio de tarântula e tal. Não usaram isso, ignoraram nos filmes, tiraram nos filmes. E jogaram nos desenhos. Pegaram nos desenhos, jogaram no Rebels. Ele é o cara que, bem ou mal, vai ser o cara que enfrenta o Obi-Wan e ele morre no Rebels. A gente já viu isso no desenho. Mas, tipo assim, isso pra mim abre portas, que eu tava falando com o Tucano, pra puxar isso pra você fazer a história do Obi-Wan Kenobi. Que no final das contas, todos eles se juntam no episódio 4. Junta Obi-Wan, junta Luke, junta Han Solo. Então eu acho que isso é um jeito de você, aos poucos, como também o Alexandre falou, é criar um universo Marvel no universo Star Wars. É começar a pegar os personagens que estão espalhados pra tentar unificar todos eles num ponto. O Han Solo fala no final do filme, pô, tem um cara que tá querendo fazer um negócio lá em... Agora não sei se é Tatooine, sei que eu vou me sacanear nessa porra. Mas... tem um cara... como é que pode existir essa dúvida? Como é que pode... Tem um mafioso lá em Tatooine que tá querendo fazer uma parada. Vamos pra lá. Então, tipo assim, já tá ligando os pontos, entendeu? O Han Solo já está indo pra Tatooine. O Darth Maul já apareceu. O Obi-Wan já está em Tatooine. Então, tipo assim, bem ou mal, já é um jeito de você começar a conectar os pontos pra depois fazer esse Marvel Universe que eles querem fazer. O Rex não tá parecendo o Maurílio, velho? Você tá me falando que colocar o Darth Maul... Eu sou obrigado a concordar com o palestrinha. Você tá me colocando o Darth Maul como líder de uma organização criminosa que tá fazendo planos de roubar coisas e contrabandos, o que já foge um pouco do que a gente viu no Clone War e o que viu no Rebels. Em muitos aspectos foge da história. Agora, então, qual é a relação? Não existe relação. Então, nos quadrinhos do universo canônico do Star Wars, tem uma série do Darth Maul que ele se torna um dos caras do Black Sun. Ele entra na organização e mata a comando do Imperador. Ele se une à facção e mata todo mundo por dentro. Rapaz, e olha esse Rex todo trabalhado no universo expandido, meu irmão. irmão. Bolei. O Darth Maul, pra mim, é um personagem muito maneiro. Eu gostei muito da época. Então, tudo que tinha do Darth Maul na época, eu meio que consumia aquele produto. Menos o nome, você não conseguiu aprender como é. Eu tenho um nome ótimo pra te dar também. Lumiel. Beleza, se eles forem explorar o universo criado pro Han Solo em novos filmes, novas sequências, é perfeitamente viável. Vai depender do sucesso de bilheteria do filme. A gente sabe que é negócio, né? Business. Mas se eles explorarem e quiserem contar mais sobre o Crimson Dawn, né? Sobre essa organização criminosa, falar por que o Darth Maul criou isso, quais eram as intenções dele, etc. Se tinha a ver com a busca dele do Obi-Wan ou não, beleza, tem material pra escrever. Se não tiver continuação, a gente pode usar isso como um chamariz pra as pessoas se interessarem. Tipo, ah, peraí, o Darth Maul tá vivo? Aí alguém vai falar, tá, porra, assiste Rebels que você vai ver que maneiro que acontece com ele depois. Safadinho. Tá ligado, cara. Porque assim, desde que a Disney comprou, não, tudo bem, pode zoar, mas assim, desde que a Disney comprou a saga, tudo que ela tem feito de material, seja de game, seja de filme, seja de série, agora vai ter live action inclusive, quadrinho, tudo, todo material tá interligado. Eles têm o story group, né, montado lá pra que não haja discrepância de fatos, assim, né. Então tudo que às vezes é contado num livro é pra explicar uma coisa que poderia ter sido contada no filme, mas não foi, sabe? Então tem muito dado, assim, e dificilmente eles fazem redundância, assim, tipo, ah, se já foi contado na série, não tem porque contar no filme, entendeu? Eles não tendem a fazer redundância. É, por isso que eu acho que caberia no filme do Obi-Wan até o final, né? O Rex comentou de falar do Obi-Wan até chegar o Darth Maul, mas eu não sei se eles vão fazer isso. Não chega, não faz sentido. No universo Marvel, eles criaram o Marvel Cinematic Universe, que é um universo que funciona no cinema e que eles puxaram, assim, de leve pra TV lá com Agentes da S.H.I.E.L.D., onde tem uma ou outra interseção de fatos, assim. Mas não tem nada a ver com os quadrinhos da Marvel. O que tá acontecendo nos quadrinhos da Marvel não reflete no filme nem vice-versa. No Star Wars, não. No Star Wars é um universo que vai muito além do Cinematic, né? Tudo que acontece em qualquer mídia de Star Wars tá interligado. Se aconteceu no quadrinho, tem que rebater isso em algum lugar, entendeu? Então, Henrique, mas isso é bizarro, porque é tipo assim, se isso é verdade, se eles realmente estão interligando as diferentes mídias, e eles podem dizer, então significa que nós já vimos em Rebels a morte do Darth Maul, o confronto final dele com o Obi-Wan e tal no deserto. Essa aparição do Darth Maul, ela não vai ser concluída em um filme. Tipo assim, eu acho mais de graça ainda, entendeu? Mas é aquilo, mas tem uma coisa. Não necessariamente essas coisas estão se conectando. Exatamente, porque aonde em livro a gente tem o Darth Maul sendo líder do Crimson Dawn, sendo o chefão da parada? Essa informação é nova. Então, cara, os filmes vão trazer o que os filmes vão trazer. Exato. Eles não vão obrigatoriamente puxar nada de outros lugares. Aí não faz sentido você apresentar o Darth Maul aí se você não for jogar ele pra fazer uma relação com o Obi-Wan. E, de novo, você falar no Darth Maul, a primeira coisa que vem na tua memória de personagem é o Obi-Wan, que é o personagem que matou o Darth Maul. De filme, é o Obi-Wan. Duas vezes. Isso é uma relação pra um possível futuro filme do Obi-Wan. Porque se fosse pra continuar a história do Solo, se fosse pra continuar a história do Han, faria muito mais sentido e teria muito mais lógica você colocar o Jabba ali. Mesmo que, o Jabba tem o grupo dos Hutts. Aí escreveria como não sendo Crimson Dawn, se escreveria como sendo, sei lá... Sim, mas aí, tipo, o Jabba fez uma organização à parte pra ganhar dinheiro de outra forma. Não, mas não precisava fazer organização à parte. Era só não citar Crimson Dawn, era... Mas vocês querem ver como essas interseções acontecem mais intrínsecas até do que parece? Vocês repararam que na sala do Dryden Vos, né, do chefe do Crimson Dawn até o seu... O Visão. O Visão da cara arranhada. Vocês repararam que na sala do Dryden Vos, né, do Visão do Mal lá, ele era um colecionador de troféu, né? Tinha uma armadura mandaloriana, tinha várias cabeças, tinha inclusive uma caveira de cristal, que pra mim aquilo ali é uma homenagem a Indiana Jones, caveira de cristal, uma homenagem simbólica ali. Não, uma merda. E um dos troféus que eles tinha lá... Eles estão homenageando um belo filme do Indiana Jones também. Puta que pariu. O melhor de todos. todos, o melhor de todos, sem dúvida. Foi anunciado pra ser o novo Indiana Jones, vocês viram isso? Mas calma aí, não vamos mudar de assunto. Lá na sala dele tinha um holocron. Tinha um holocron Sith. Vocês separaram? Não. Tinha um holocronzinho lá. Entre os troféus tinha. Apareceu bem, bem destacado, assim. O Darth Maul tem um holocron Sith também no Rebels. Pode ser o mesmo. Uhum. Afinal de contas, tá no Crimson Dawn. Faz parte o que é do Dryden Vos, o Darth Maul pode assumir, né? Ele, de repente, era um artefato. Inclusive, eu não reparei bem, mas um amigo meu falou que na base desse holocron tinham vários lightsabers, assim, como se fossem troféus também, assim, colecionáveis. Será que o Darth Maul, no próximo filme, vai aparecer juntando vários holocrons e espetando nos chifres? Isso assumindo que vai ter um próximo filme contando alguma dessas histórias. É, exato. Exatamente. Me ajuda a entender a trama desse filme. Ela vai e vem, pra lá e pra cá, né? Ela não tem uma trama única, né? Ela vai... Eles gostaram de falar de combustível. No Last Jedi não tinha combustível, e nesse é esse combustível aí que é nunca nóis. Tinha aparecido, né? Não, é. No Last Jedi eles reclamaram da falta de combustível. Ó, vai acabar o combustível. E nesse, esse combustível novo aí, que nunca tinha sido falado na saga, né? É, tipo combustível de hyperspace, exatamente, né? Isso já foi mencionado no universo expandido em algum lugar? Eu não lembro. Era um nome. Eu achei legal. Porque faz totalmente sentido. É combustível e dinheiro. É o nitro, era nitro, é um nitro, né, essa porra. Ah, dinheiro sempre teve, dinheiro tem não, desde o Não, eu nunca entendi filme. Como funciona dinheiro. Assim, o Star Wars fala assim, créditos e combustível, mas assim, você nunca soube não, como é. Que funcionava não. Nenhum deles. O crédito, sim. Republic credits are not good out here. Ó, o Quarkson foi money. Citado a primeira vez Holy no, money. No livro... Ô, caralho. O Quarkson foi citado a primeira vez no livro do Choose Your Destiny, que é uma aventura do Han e do Chewie, que é um livro spin-off já do filme, assim. Então, mas o combustível de hyperdrive ser uma coisa cara, ser uma coisa absurda, que move a economia da galáxia, afinal as pessoas precisam entrar na light speed pra mover a economia da galáxia, é ok, ele pode ser um plot device. É, o roubo de combustível, o cacete. Não, ok, isso aí é ok. A pergunta é pra que o Darth Maul quer tanto combustível? Não, cara, é dinheiro, vale dinheiro, não é... dinheiro, cara. Ele é dinheiro, cara. É extremamente valioso. Cara, e a gente sabe que combustível valioso ainda mais hoje em dia? Olha aí. É que ele tava vindo pra São Paulo. Darth Maul já veio com greve. Já veio profético. Fazendo greve. Eu tava preparado. Esse filme é profético, cara. Se o nosso transporte não fosse feito por caminhão, se fosse trem, ia ter alguém roubando o vagão de trem de gasolina. Mas aí me explica uma coisa. O grupo do Povo Contra Larry Flint? Do Beckett. O assassino por natureza. Woody Harrison. E a menina do Westworld, né, também, a Maí. A Val. Porra, eu fiquei esperando o dragão, cara. Então, o grupo do Beckett queria roubar o combustível de hyperdrive do trem, certo? Certo. Isso. Sim. Inclusive, aquele trem que vai ser a atração do parque da Disney em breve. Que é mais uma referência foda de filme de Velho Oeste, né? Assalto de trem e sim, tal. Sim. Não, eu tava esperando o filme. E aí o Han entra nessa história. Ah, eu sou loucão, eu quero fugir. E aí eu trouxe aí o Chewbacca e vamos lá junto. Não, não é isso. Ele quer dinheiro pra voltar pra Corélia pra salvar a Kira. Isso, exatamente. Então eu vou fazer esse one job e vou salvar a Kira lá em Corélia e tal, não sei o quê. Eu não sei onde é que ele achava que ele ia juntar dinheiro sendo soldado do Império. Não sei se ele queria... Não, ele queria virar piloto. O plano inicial dele era virar piloto do Império pra poder voltar, exatamente, servindo. O virar piloto foi a maneira que ele... O entrar pro Império foi a maneira que ele achou pra conseguir escapar de Corélia. Então, mas olha só. Mas aí se passaram 3 anos, maluco, e o cara tava nas trincheiras. Então, aí ele vai pra academia e depois da academia eles são realocados pra setores. Peraí, olha só. Só um detalhe. Quando você quer ser piloto, você não entra pra infantaria do exército, tá? Não, só, ele se alistou pra... dica. Você tá agindo de má fé, porque quando ele se alistou, o cara chegou... Você quer ser o quê? Piloto. Aí fala, sabe que... A maioria vai pra infantaria. A cada 10, 9 vão pra infantaria. Então, aí ele foi pra infantaria. Não, mas não foi. Ele foi pra infantaria. Ele foi pra academia e foi expulso da academia. Ele foi expulso da academia e botaram ele de ralé pra, de soldado raso, porque eles não podiam expulsar ele do exército. Né? Ele não ia expulsar ele do império, mas ele não podia ser um cadete credenciado e tal, oficial, exatamente. Ah, entendi. Agora... Alexandre, tu dormiu nessa parte, não? É bem possível que eu tenha dormido nessa parte. Ele fala que ele foi expulso da academia porque ele tinha opinião própria. É, não é isso aí. Porque pergunta por que ele tá rebaixado ali, ele fala isso. Excelente plano dele, de entrar pra academia, pra ser piloto, pra chegar com a Aérea, mas de começar... Cara, não foi um plano, ele não planejou entrar em academia nenhuma. Ele viu uma oportunidade de conseguir escapar de Corélia, porque senão ele tava fudido. Eu sei, mas ele foi, ele falou, antes de entrar na academia e tal, ele falou assim, eu sou piloto, eu sou flyer, não sei o quê. Então ele tinha isso, quero ser piloto, entendeu? É, ele queria sair dali e virar piloto. Eu achava que o filme poderia funcionar com ele sendo piloto. Ele podia ser o piloto da nave que vai carregar esses caras que são os... Entendeu? Eu achei bizarro ele ser soldado, mas tudo bem. Enfim, isso não estraga o filme. Estraga o filme é ele, é o Han Solo. É só um caminho que seguiram, né? O que estraga o filme é a expectativa. Não, minha expectativa. Pra mim, eu adoraria ver a cena dele sendo piloto e ele libertando o Chewie de uma prisão imperial. A cena dele encontrando com o Chewie é irada também. Foi maneira. Eu também achei maneira a cena dele com o Chewie. O negócio do filme é que exatamente ele pula bastante etapas na hora dessa coisa, tipo, a gente tá ali com ele sendo soldado. Aí ele, olha, vocês estão fugindo daqui, somos amiguinhos. Aí ele foge com os caras. Olha, agora a gente tá fazendo um plano pra roubar o negócio. E aí eles estão roubando o negócio. Olha, agora a gente tem que entregar, tem que ir lá pra explicar pro cara que a gente não roubou. Agora eles estão lá explicando pro cara que ele não roubou. Então, talvez isso não seja um defeito da montagem também, porque talvez a ideia do roteiro é que tenha passado tempo justamente pra não parecer que tudo aconteceu na mesma semana. Só que o filme não mostra essas passagens de tempo. Só passa tempo esses 3 anos aí, né? Não, de passar anos, assim, só passa uma vez. Mas, de repente, assim, passa um mês entre uma cena e outra e não mostra passando esse tempo. Mas pode ser que... Por exemplo, quando ele vai encontrar o Lando pra segunda jogada de Sabacc, no final do filme, quando ele ganha, não mostra quanto tempo se passa até ele encontrar o Lando lá naquele planeta. Pode ter levado meses, assim. Não, mas ali até que dá pra entender que passou bastante tempo, passou algum tempo, né? Acho que o Lando tá com a roupa. Mas não mostra, né? Está só porque mudou de roupa, exatamente. Tá num planeta, uma roupa. Mudou de planeta, mudou de roupa. Por isso que no Star Wars Episódio 2, dá pra ver que eles ficaram meses lá, o Anakin com a Padmé, que ela trocava de roupa toda hora. E o Han Solo falando Wookiee? Achei maneiro. Ah, cara. Eu gostei. Achei maneiro, não achei ruim, não. Eu achei o sotaque muito carregado. Achei meio preconceituoso, né? Muito. Não traduziram ao pé da letra. Ah, não, mas você tem a razão. Reclama disso. É que perde muito na tradução. Eu achei que a legenda não foi muito, muito precisa. Mas por assim, a primeira vez que eu vi, eu achei bem escroto, assim. Achei meio comédia pastelão. Na segunda vez, sei lá, me desceu melhor, assim. Achei que, foda-se, sabe? Tipo, ele entende o Chewie, por que que ele não pode falar, sabe? Não, mas é por que ele não conversa com o Chewie depois nessa língua, então, no resto da vida deles? Sei lá, deve doer a garganta. Então, é assim, eu não vejo problema na cena. Eu achei também esquisito a primeira vez e a única vez que eu vou ver esse filme. Você viu 2 vezes, meu Deus do céu. Esquisito a primeira e única vez que eu assisti. É mentira isso. Você vai ver, porque você falou que toda vez que passava episódio 1 ou 2 na TV, você odiava o filme, mas você não conseguia e via ele inteiro. Caraca, como é que você lembra disso, Zucano? Mas aí... Eu vou te falar porque eu realmente acho que não é uma cena problemática, não. Eu não acho que isso é um problema no filme, não. Mas assim, quando ele começa, eu achei esquisito, né? Que nem você achou esquisito a primeira vez que você viu. Mas sabe por quê? Porque eu já tinha acostumado com a ideia de que em Star Wars as pessoas falam esse cross-language, né? Essas línguas cruzadas. E que, sabe, isso faz parte do universo fantástico de Star Wars. Mesmo porque o R2 fala assoviando de robô e ninguém fala assoviando de volta com ele. Peraí. Exatamente. Eu vou te explicar por que ele fala na língua Wookiee. É a mesma coisa quando você vai pra Paris. Parisiense entende inglês, mas se você quer ter um link com ele, você chega e fala, pardon. Boa, criou o link, tá, válido. Você tá falando de zoeira, cara, mas faz muito sentido, porque assim, na hora o Chewbacca tá ali com raiva, ele tá uma besta totalmente incontrolável e tal, e quando ele fala a língua do Wookiee, ele quebra o Chewbacca fica, caralho, como assim? Sim. Então, assim, faz sentido, né, de certa forma. No universo Star Wars, eles falam que os Wookiees, eles conseguem aprender e entender outras línguas, mas... Não conseguem falar, né? Não conseguem falar outras línguas, então, sim, por eles mais... Eles não têm cordas vocais, que nem as 30 nossas. Línguas, você tem que saber falar o Wookiee pra poder conversar com ele. Nem o C-3PO, que é fluente em 6 milhões de formas de comunicação, jamais falou o Wookiee com o Chewbacca. Mas olha, Alexandre, olha ele falou Yu aqui. Ele falou com o Yu. Ele entende o Chewbacca falando, ele pode responder numa língua que o Chewbacca entenda. É, não, eu sei, eu tô brincando. Não, não, essa cena não me, não me. Bom, então descobrimos que ele fala Wookie melhor que o Harrison Ford. Sim. Eu achei legal o Chewbacca nesse filme, que acho que é a primeira vez também, nesse universo Star Wars, que a gente vê no cinema o Chewbacca usando força. Não, não, você já viu ele usando. Arrancando braços, né? Como é, arrancando a lenda. Braço, arremessando o cara. Ele pega o cara de um lado, arremessa pelo outro, afunda a cabeça do cara no chão, sabe? Com um golpe só. É, é um monstro. Então é a primeira vez que você vê, porque assim, sempre foi falado que o Chewbacca é muito forte. Só que, tipo assim, você nunca teve outros Wooks na história pra comparar ele em questão de tamanho ou força. Então esse filme mostra. Tirando o episódio 2. Episódio 2 não te mostrou o Wook suficiente, não, cara? Pois é, não. O episódio 2 mostra os Wooks, mas em guerra. Episódio 3. Episódio 3. Seus fãs de. 3, 3. Perdão, verdade. Seus fãs eco. O Alexandre Grossa. Outra coisa que faltou nesse filme: não mostraram o Chewbacca ganhando a arma de. O crossbow dele. Ah, não, pô, porra, bem, porra, aí... isso. Caralho, brother. Não, não, é zoeira, zoeira. Ainda bem, né? Puta que pariu, só faltava ter também isso. Nem aquela bolsa que ele usa, tira-cola, assim. Olha, não, eu achei maneiro a bandoleira dele ser diferente, né? Assim, pra vender boneco. Ele até o Chewbacca troca de roupa às vezes, sabe? Olha só, toda vez que eles fazem alguma coisa diferente pra vender boneco, cara. É lógico. Claro. Olha só, aí eles vão tentar roubar a parada. Aí eles não conseguem, porque chega um grupo de mercenários irados que eu vi desde o trailer. Caraca, os mercenários são muito irados, puta que pariu, tá, não sei o quê. E aí eles não conseguem. A mulher morre, zero. Não, é, podia até não precisar mostrar ele dar beijinho nela na fogueira, porque a emoção de perda foi zero. Cagou. Ele enterrou, assim, ele enterrou, né, pra cumprir o protocolo do filme, né? De dizer que ela foi importante pra ele e tudo mais, ok? Agora, o que me incomodou nessa cena de fato foi assim, ela morreu em vão por causa do Han, porque o Han largou a carga lá e a porra explodiu, ele desobedeceu o Beckett. E o Beckett, ele deveria guardar um ódio do Han, porque a mulher morreu e ele nem pra fazer valer a morte dela e levar a porra da carga, sabe? Ele deu um soco só e... Mas não, pra ele, acho que o que vale é o dinheiro, né, cara? Eu acho que não era tão importante quanto ele achava, entendeu? Não, cara, essa morte foi horrível, porque qual é a motivação? Morrer por um job? Morrer por ideal é uma coisa, agora morrer por job de mercenário? Tipo, porra, não deu certo, a gente tenta outra. Foi foda. Eu acho que, na real, ela falou assim, cara, ou eu morro, ou todo mundo morre. Então, já que vai morrer mesmo, ela se sacrificou pra salvar os outros, sabe? Não, não por ser um job ou não. Não foi um sacrifício do tipo, vou salvar a galáxia e me matar. Por que foi culpa do Han agora, que eu não tô... Não, porque depois que a ponte explode e eles conseguem desengatar o último vagão, os Enfys Nest lá, né? A gangue dos Enf, da Enfys também tá engatada no vagão. E eles ficam brigando pra ver quem vai levar o vagão. Não, mas a e tem uma montanha se aproximando. Mas a mulher e aí sim, mas até aí eles estão com a carga. Aí o Beckett fala pro Han assim, o Han fala, eu vou largar a carga, senão a gente vai bater. Aí o Beckett fala, Han, não larga a carga. Vai em frente que eles vão largado. Tipo, aquele blefe de um carro indo batendo no outro pra ver quem arrega, okay, né? Uhum. E aí ele fala, não vai, eles vão arregar. E aí não, o Han arrega. Mas você falou o Han larga a carga, entendeu? Não, você falou que a mulher morreu por causa do Han. Que ele não, ela não morreu. Não, desculpa, talvez tenha me expressado mal. Eu quis dizer que ela morreu pra salvar o job, né? Eles poderiam ter concluído o job se não fosse o Han Solo largar a carga, né? Talvez os caras tivessem arregado e eles conseguissem levar a carga. Ele tá querendo dizer que o Han transformou a morte dela em algo em vão, entendeu? Em nada, exatamente. Morreu pra nada. Ele poderia ter falado, tipo, porra, a mulher se matou pra gente conseguir essa carga, não vou largar a carga. Mas ele larga. O outro personagem era legal, o Rio, né? Que é o John Favreau que faz, né? É o John Favreau que faz o multibraços? O Rio? Eu tava gostando dele. Ele tava achando maneiro. Foi um personagem maneiro. Cara, a gente não citou, a gente tá falando de personagens, a gente não citou a L3, que pra mim foi um destaque desse filme. Nossa. A L3 ou se é o Justice Warrior? Caraca, droide lacrador. Eu achei qualquer coisa, cara. Eu achei muito sensacional, cara. Nossa, eu não, cara. Eu achei qualquer coisa. Você quer alguma coisa que dá os direitos iguais? Essa piada foi boa. Essa foi boa. Eu gostei demais, cara. Assim, dela... Puta que pariu. O K2 SO. Sabe por quê? Porque assim, os droids, eles são no universo Star Wars muito humanos. Mas mesmo assim, eles nunca rompem a barreira de serem máquinas, sabe? Assim, eles nunca. Nenhum droid do Star Wars de fato se considerou humano. E a L3 não. Ela fala, cara, qual a diferença de eu ser droid ou não ser droid? De eu ser orgânico ou não? Eu achei maneiro, assim, uma discussão que o próprio Star Wars nunca tinha abordado, sabe? E em relação a droids, que tem. Os droids sempre tiveram sentimentos, sempre tiveram opinião própria, mas eles nunca lutaram por ser algo além de droids, sabe? Eles sempre foram submissos aos mestres deles, eu, sabe? curti quando ela explodiu. Só faltou o Smith chegar ali. Aquela parte que ela fala que ele gosta de mim, só que... achei engraçado, é verdade. Não achei todo... Eu achei bacana, assim, essa abordagem. Gostei muito dela. E do perfil também, do comportamento, da atuação, assim, achei... E o easter egg disso, você tem que ela é colocada na Millennium Falcon e que depois você... É, isso é um puta easter egg. Com a Millennium Falcon. Ah, essa sua nave, ela é toda... Ela é super grosseira, ela... É, ela tem um dialeto peculiar. Não, isso é legal, isso é legal. Isso é muito legal. Tu não testou isso, Alexandre? Bugou, Alexandre, agora. Explodiu a cabeça, explodiu a cabeça. Ai, não, é ruim isso, não gostei. A Millennium Falcon é aquela robô, não, puta, cara. Tá vendo? Não, agora é muito bom isso, cara. Por isso cara, que é a Millennium Falcon dá mais problema depois disso. Ai, meu Deus do céu. Não sei se eu gostei disso. Não, acho que eu não gostei disso, não. Que isso, cara. Alexandre? Cara, desde o episódio 4 a gente sabe que a Millennium Falcon tem um dialeto particular, que ela é resmungona, brigona, e você não achou maneiro ter um porquê isso? Eu acho que eu não quero ter porquê pra tudo. E é um detalhe tão pequeno. Não, eu acho maneiro da Millennium. Ah, não, cara. É um detalhe tão pequeno de nós dois, cara. Deixa isso aí. Tanto que você nem percebeu. É uma coisa... Sabe, olha só, tipo assim, eu acho que tem certas coisas. Eu acabei de descobrir isso, então o meu primeiro sentimento é não gostei. Você quer 5 minutos, cara? A gente pode. Não, olha só, mas é o que eu quero dizer o seguinte: é assim, tem certas coisas que você não precisa saber o porquê. Por exemplo, o filme inteiro do Han Solo. Quando eu conheci o seu pai, o Anakin Skywalker, ele era um grande piloto. E aí, quando você mostra que era uma criança pilota de pod racer, que merda que é isso, entendeu? Eu prefiro que esse, quando eu conheci o seu pai, ele era um grande piloto, permaneça no mistério do passado, longínquo, entendeu? Sim, mas aí você tá matando todos os filmes do episódio 1 pra frente, né? Não todos, porque o Rogue One, apesar dele contradizer algumas coisinhas... Ele explica um monte de coisa que não precisava ser explicada. Então, mas apesar do Rogue One contradizer algumas coisinhas de como, por exemplo, a Leia estar... Dá muito a entender que ela tava numa missão calma, uma missão diplomática, e que nunca ela tinha acabado de sair da guerra debaixo da fuça do Darth Vader, entendeu? Mas a história do Rogue One foi tão maneira, foi tão bem construída, aquela dificuldade de eles conseguirem o plano lá em Scarif, naquela batalha filha da puta de foda e tal, que é legal. Eu gostei de saber esse porquê. Agora, o filme inteiro do Han Solo, de a gente colocar todas essas coisas super comprimidas, a Castle Run, ele conheceu o Chewbacca, tudo junto, tudo não sei o que, com um cara que eu achei pouquíssimo carismático e tal, me ficou a mesma impressão do episódio 1, 2 e 3. Ah, essa era uma história que que a gente não precisava ter contado, entendeu? E eu sei que outras pessoas pensaram assim também. Você bateu palma no Indiana Jones e a Última Cruzada. Sim, porque foi bem feito a história de como ele ganhou o chapéu. E porque ele chama a Indiana. Mas, Tucano, o negócio é o seguinte, não quer dizer que eu tô invalidando qualquer coisa de você contar o passado, qualquer prequel. É só se o prequel funciona ou não funciona, se ele é bom ou não, entendeu? Eu acho que o prequel do Han Solo não funcionou pra agregar, pra expandir o universo em relação ao Han Solo. Eu achei uma confusão de um monte de coisa jogada na tela, foi isso? Não, acho que o Tucano tá querendo dizer então que a Última Cruzada é ruim, é isso? Tá querendo convencer isso da gente? Vamos fazer um filme do Han Solo. Qual é o intuito de fazer um filme do Han Solo? A gente conhecer a história do Han Solo antes dele ser Han Solo. Sim. Aí as pessoas eles se preocupam em fazer, em explicar as coisas pro público saber, que era o intuito do filme. Uhum. Aí explica. A explicação não é boa, aí mas não é isso, filme. Mas, Cano, eu acho que boa parte do charme, do carisma do Han Solo, ele vem porque você não sabe da onde veio esse cara. Então não faz então o filme. Você... É, exato, não faça. O grande lance do Han Solo, que pelo menos eu, que sou super fã do Han Solo, e sempre achei legal, é esse mistério que envolve ele. Tipo, ah, eu ganhei desse jeito. Ele é um cara que se acha, e ele fala, e você não sabe o que é verdade ou não. E isso é legal. A partir do momento que você mostra, toda vez que eu olhar os outros filmes velhos e ver ele falando isso, eu vou lembrar o que aconteceu. Então foi assim, não é questão de explicar ou não, mas pra esse personagem, eu acho que explicar estas coisas deprecia o personagem, diminui a mística do personagem. Também acho. E não engrandece. Ou o Rogue One... Concordo. Então, mas sabe o meu... A história do episódio 4, na minha opinião. Concordo. Esse filme do Han Solo, não, ele diminui o Han Solo. É isso que acontece. Concordo. Mas a verdade sobre isso, cara. Então o Han Solo teve uma história de merda. Não, olha só, gente. Deixa eu lembrar uma coisa pra vocês. Dois pontos. Primeiro, chegamos à conclusão que o Han Solo é um engodo. Pronto. Three, two, now! Mas olha só, duas coisas, gente. Primeiro que o Alexandre falou, comparando esse com o episódio 1. Se bem contado, mal contado. O episódio 1, ele... 1, 2 e 3, desculpa, né? A trilogia prequel, ela conta um monte de coisa que a gente não necessariamente queria saber, ok? Só que ela conta de formas que destroem totalmente a forma como a gente imaginava que fosse. O Han Solo, ele conta a origem do Han Solo bem parecida com a origem que já tinha. Ou seja, ele não destrói o que a gente já sabia sobre o Han Solo. A questão, e aí entrando no que você falou agora, a questão é que você tá achando que diminui a história do Han Solo porque você não sabia porque não tinha sido contado num filme. Mas essas histórias já tinham sido contadas em outras mídias. Quem leu o livro, então, já achava ele merda 20 anos atrás, sabe? Não, mas ninguém... Mas olha só, o livro... Você não pode dizer que se tava contado no livro, então era isso mesmo e a história dele era... Entendeu? Você não precisa... Sim, pode, claro. Não, claro que pode. São só mídias diferentes, mas a história do personagem existe ou não. Mas aí depende da relação de cada um. Só que antigamente não tinha essa questão de cânone. Antigamente o que tinha no livro era tudo considerado cânone. Mas Henrique... Você tá dizendo que o livro é uma mídia inferior ao cinema, é isso? Não, tô dizendo que... Como você mesmo falou... Seu maluco. Como você mesmo falou, tem o headcanon e tem o canon, entendeu? Aí não tem essa questão, então assim, beleza, eu não quero saber o passado do Han Solo porque eu acho que vai estragar. Cara, você tem todo o direito de não ver o filme, você, né? Não é obrigado a ver o filme. Faz o seu headcanon, fala, cara, não gostei do Han Solo, então pra mim aquilo não aconteceu, pronto. Então, eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você mesmo tem essa opinião sobre o episódio 1, 2 e 3. Você fala assim, essa é uma história que a gente não precisava contar. Eu não considero verdade nada daquilo pra mim. Meu headcanon desconsidera. Exato, cara, mas é isso que eu tô falando. Pra mim e pra outras pessoas, esse headcanon do Han Solo, ele não foi engrandecedor o personagem. Vocês estão todos em negação. também, ó, outra coisa que não responderam nesse filme... Midi-clória existe sim. É, midi-futa, meu. O bota online, dessa discussão toda é que, assim, pode ter o filme, pode ser uma merda pra uns e ser bom, mas eu não acho que, assim, a gente não deveria ter essa posição radical do tipo, não façam mais filmes de Star Wars que tá estragando a parada. Tipo, brother, faz. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai, eu né? Eu também acho, concordo com você, tanto que outro dia eu tava defendendo aí o Thundercats novo e ó, que ele não estraga o Thundercats velho e tal. O Thundercats novo não é o mesmo Thundercats, é outra coisa. Esse, é pra, eles estão colocando como, ah, isso aqui é o Star Wars, entendeu? É a mesma coisa. É foda que é assim. Peraí. Uma coisa só. Quantos filmes de Star Wars tem? Contando com o Ewok. Acho 11, sei lá, 11. Temos 12. O Yux tem 2. Ah, isso, 12. São 12. São 4 spin-offs e 8 episódios até agora. Ok, 13. O que que se salva? O que que... Não, responda. O que que se salva? Episódio 4. Segundo o Alexandre, 6. trilogia clássica, episódio 1 e Rogue One, é isso? Pra mim se salvam 7. 8 se contar o especial de Natal. Vamos lá. Episódio 4, 5 e 6. 6. Tá. Despertar da Força, One. Jedi... Last Jedi, Rogue One. Last Jedi é uma merda. Mas nossa, okay. Uma merda. Mas aí entramos no quesito opiniões. Beleza, tá. Sua opinião é uma merda. A gente é tão fã de Star Wars que a gente é fã de uma saga de 13 filmes que só 6 se salvam. Levando em consideração que episódio 4, 5 e 6, a gente fala que presta porque a gente viveu na década de 80. Sim, porque óbvio. Se for analisar ele com os olhos de hoje, falando de caralho, que filme merda. E aí só sobra Rogue One e Last Jedi, cara. Vamos concordar que se a gente for olhar tecnicamente, sem paixão, sem carinho, sem nostalgia, sem nada, nenhum Star Wars é nada, né? Porque é só uma aventura farofona. Sabe o que, que Star Wars seria se a gente olhasse sem paixão, sem nada? Um filme divertido, sessão da tarde, aventura. Que conta a origem de um monte de personagem, coisas que a gente e nunca tinha perguntado. Basicamente o que Han Solo é, um filme divertido, de aventura. Mas sem paixão, Carlos, sem paixão, ele não é nada. Nós somos 6 fãs de Star Wars que chegamos à conclusão que os filmes são uma merda. É isso. Me inclua fora dessa que a partir desse Nerdcast eu não sou mais fã de Star Wars, tá? O que faz Star Wars ser bom são os fãs, não são os filmes, é isso, né? Han Solo é uma banheta. Que isso? Peraí. É sem amor. É sem amor. É só aventura. Não tem alma. Eu só quero constatar uma coisa, Alexandre. Han Solo é uma foda de bordel, é isso, né? É bom, mas você resolve. É só pelo dinheiro. É bom, mas você não beija na boca. Eu paguei por 2 horas pra me divertir. E não vou me lembrar depois. Você não beija na boca. Você não beija na boca. É bom, mas não beija na boca. Tá bom. Então, vamos falar agora. Mas assim, se você parar pra pensar, vale a pena. Que você vai pagar R$20 e vai se divertir por 2 horas, cara. Pede uma mulher. Em nenhum bordel você se diverte por 2 horas com R$20. Olha só, ele reencontra a garota e aí vê que ela tá numa outra vibe com o mafioso e tal, e ele fala assim: oi, desculpa aí, a gente não pegou tu, mas a gente vai fazer outro job aí que vai consertar tudo. E o cara, beleza, foi isso, né, que aconteceu. Aí me explica uma coisa, aí eles falam assim: você vai lá pras minas de Castle porque lá tem combustível pra cacete, é isso. Ele fala, é, na verdade, ele propõe isso. Eles é que fazem a proposta, o Han Solo é que vem com a ideia de que eles começam a debater opções, não encontram nenhuma opção viável. Aí o Han Solo fala: e se a gente pegasse não refinado? É, aí ele fala: peraí, mas aquilo lá é controlado por uma outra guilda que eu tenho acordo. A gente vai lá Black Ops, exatamente, beleza. Essa parte não fez sentido, tipo, por um detalhe. Por que que, tipo, ah, beleza, você vai lá no Black Ops sem ter conexão comigo, mas ó, leva a minha tenente que tem a minha marca com você. E se ela for capturada, eles vão saber que tá conectado comigo. Isso que não fez sentido. Puta merda. É o pendrive da Shield, né? No Soldado Invernal. É, exato. Foi um facilite. Isso não fez sentido, mas tudo bem. Olha só, a tatuagem só mostra quando você quer, irmão. É só cobrir. Vamos ver o figurino. Tem que lembrar o figurino dessa cena, se ela tá de manga comprida ou manga curta. Ou de luva. Eu com tatuagem de terno e gravata que tu não diz, porra. Cara, o problema não era esse. O problema é, se eles falham e são capturados ou mortos, saberiam que foi ele. Então, tipo... Eu acho estranho, porque, tipo assim, eu acho maneira a ideia deles procurarem um cara. Ah, eu conheço um cara que tem uma nave rápida e ele é bom pra caralho, excelente piloto. E ele é pirocudo. Que isso? Ela realmente insinua isso, né, cara? É, pra fazer... Ela realmente insinua. Ela insinua? Pera aí, eu não lembro. O que que ela fala? Ah, Alexandre. Ela fala: sem contar o seu prestigioso. Aí o Han só fala: não preciso saber, não. Caraca, cara. Tá ficando pior. Mas ela não necessariamente estava falando disso. Ela podia estar falando da nave, podia estar falando de qualquer outra coisa. A gente assumiu. O code dele é enorme. Beleza. Mas assim, o cara é um mafioso, cheio da grana, o cara mora num iate vertical, assim, e aí vocês têm que ir pro submundo pra achar uma nave, tudo bem, ok. O cara mora num croissant gigante, né? Você reparou? Sério, o cara podia ter recurso pra, né? Mas tudo bem. Ok, deixa eu controlando e beleza. Vamos adiante. Suspensão de descrença, está ótimo. Não, eles não podiam. Cara, não podiam dar uma nave. Você pegar um job, você pegar 8 homens, 11 homens no segredo. Eles sempre têm alguma parada que, tipo, eles poderiam ter resolvido tão mais fácil. Exato, tem que ser mirabolante. Mas tudo bem. Se eles estivessem fudidos na galáxia, sem dinheiro, sem contato, sem nada, aí você, puta, foi o que aconteceu com o Han. Foi pra Bespin, porque eles estão fudidos do Império e tal, não sei o que. Puta, eu conheço o cara que tá aqui perto e. Lando, entendeu? Mas tudo bem, beleza, eles foram pro Lando. Eu gostei do Donald Glover pra caralho como Lando. A primeira frase que ele fala como Lando foi uma emulação tão, pra mim, foi tão igual ao jeito do Billy Dee Williams falar, que eu, caraca, cara, esse é o Lando? Eu ouvi o Lando, o jeito dele falar, ele sabe, foi bem maneiro, eu gostei pra caralho dele. Lando! Ele é pra uma das melhores coisas do filme. Foi legal ele aparecer e mostrar a Millennium Falcon e aquele quartinho das capas. Adorei ver que ele tem 1 milhão de capas, uma pra cada ocasião. Alexandre, eu vou falar uma parada. Eu gravo Nerdcast de Star Wars há, sei lá, quantos anos com vocês. É a primeira vez que eu vejo você falar tão sem paixão de um filme, cara. Tô impressionado. Você assim, é legal e não sei o que. É, pois é, né? Você vê. Cara, esse filme realmente mexeu contigo, cara. Esse filme realmente mexeu contigo. Não tem paixão. Não tem. Por quê? Você tava apaixonado pela Millennium Falcon? Não, é porque eu tô achando engraçado que até quando você fala bem, você tá falando assim, aí é legal, mas assim... O Falcon mas show, prossiga, cara. Prossiga falando do Lando, vai lá. Não, eu gostei, eu realmente gostei do Lando, mas eu achei que ele tá no filme errado, só isso. Não que ele não deveria estar no filme, eu achei ótimo ele estar no filme, porque faz parte da história do Han Solo, e é legal você ver eles se conhecerem e tal. E aí, me explica o Castle Run. Castle Run, eu sempre entendi porque, vamos lá, sempre existiu a frase do Han Solo é, você nunca ouviu falar da Millennium Falcon? É a nave que fez a Castle Run em menos de 12 parsecs. Que você é sempre achou que era uma unidade de tempo, né? E aí, tipo assim, faz parecer que é uma unidade de tempo, sendo que astronomicamente é uma unidade, é distância, uma unidade, né? De distância. Mas eles já corrigiram isso há bastante tempo. Isso que aconteceu no filme já tinha sido contado também nos livros. Sim, a galera fala o seguinte, na verdade tá certo ele falar isso, porque quando você faz um curso, um percurso em hyperspace, você não faz uma linha reta. Tanto que no próprio Star Wars ele fala, nós temos que calcular porque você não quer sair do hyperspace dentro de uma supernova, ou sei, alguma coisa assim, entendeu? Ou então ele fala assim, se eu não fizer esse cálculo direito, alguma coisa assim, vai ter pedaço de nós espalhados pela galáxia inteira, entendeu? Esse é um dos motivos que a gente usa Astromech Droids, exatamente, pra fazer esses cálculos. Exato, então eles têm que calcular e nunca é uma linha reta. Você vai indo pra um lado, pro outro, não sei o que, vai costurando um caminho. E aí a ideia de que ele fez a Castle Run menos de 12 parsecs é que ele conseguiu achar um atalho mais perigoso, mas que ele conseguiu fazer em uma distância menor, em menos pulos, em menos saltos, entendeu? De uma forma mais eficiente, né? Consequentemente, em menos tempo também, né? E isso é falado no filme exatamente dessa forma. E aí, vamos lá, vamos fazer a Castle Run. E aí, o que que é? Eles inventaram que é uma névoa, né? Quer dizer, tem uma nebulosa e tal, e tem um túnel nessa nebulosa que é do tamanho de uma nave. Tudo bem, é Star Wars. Astronomicamente isso é inconcebível, mas é Star Wars. Mas você reparou que ela é menor, o túnel é menor que o Star Destroyer, que o Star Destroyer meio que tá cortando o túnel pra passar, né? É um buraco de rato mesmo, mano. Aí é o meu grande problema, e aí o problema não é de mais ninguém, é só meu. Eu tava com muito sono nessa parte do filme. Essa era a parte do filme que eu mais queria ver. Eu tava com tanto sono que eu não vi eles ejetarem o bico da Millennium Falcon. Alexandre. Ué, Millennium Falcon tá sem bico? Eu olhei pro lado e falei com o do box. Eles ejetaram. Quando isso aconteceu, eu perdi. Alexandre. Preciso confessar. Somos dois. Eu dormi em vários momentos. Eu também pisquei quando acordei e não tinha mais bico. Eu tô muito frustrado com isso. Essa cena, eles estão ali passando ali pela nebulosa. Não, mas peraí, me explica exatamente o que eles fizeram ali. Você viu a criatura? Vi um pouco. Ele começa a fazer os atalhos quando o Império aparece e começa a ir atrás dele, certo? Isso. E aí ele mete a Millennium Falcon dentro da nebulosa e o cacete. E aí encontra o monstro. Resto da droide. Quando eles encontram o Star Destroyer, eles já falam, a gente vai precisar da L3 pra calcular uma outra rota. Não, mas olha só, quando ele entra na névoa, ele entra no hyperspace? Não. Ele tá, a L3 é pra calcular uma rota segura dentro da névoa. A melhor rota ali dentro da névoa. Então, enquanto ele tá dentro da névoa, aí ele vê o monstro. Aí vai chegar um ponto lá, ele vai ver aquele monstro. E aí teve uma hora que entre algumas piscadas, eu vi que tinha tipo um buraco negro. Isso. Era um buraco negro vermelho lá. Exato. E aí ele tá fugindo daquilo. E aí, tipo, ele vai ser pego pela criatura. E aí ele fala, tá, só temos uma chance. Não, peraí. Mas aí tem um monstro e tem o buraco negro que eu não entendi. Isso. Tem o monstro e o buraco negro. Aí ele embica na direção do buraco negro. Que na verdade eles chamam de poço. Não é buraco negro, é poço gravitacional. Essa parte eu tava acordado. Eles estão embicados pra lá. E aí ele faz aquilo. Vamos torcer que ela siga isso. E ele ejeta o skate pod. Na direção do negócio, ela vai lá e morde. É tipo uma isca, né? Ela vai e morde, aí merda. Quando ela morde, a bocarra agarra ela e começa a puxar. Isso. E aí é o momento em que eles estão também tentando sair, só que eles estão presos pelo campo gravitacional. O problema é que começa a puxar eles também, Aí eu vou perguntar pra vocês, seus fãs, esse bico de merda valeu essa cena? Não. Cara, vou dizer por que valeu. Vou dizer por que valeu. Porque é o seguinte, cara, eles estão mostrando a Millennium Falcon que era do Lando, entendeu? E o Lando chega a falar dessas modificações quando ele tá ele fala da nave dele. Ele fala, porra, eu peguei essa nave e melhorei ela em muitas coisas, não sei o que. Eu botei um escape pod nela, ele começa a falar os detalhes da nave. Eu sei, mas isso é pra justificar a merda do bico. Não, isso é pra justificar a merda do bico, é pra fazer um brinquedo novo e vender mais. Também. Exato. Ele faz o seguinte, ele mostra a Millennium Falcon do Lando. Inclusive tem um vídeo na internet que é o Lando mostrando a Millennium Falcon dele, olha. Eu sei. Não, olha só, mas eu tô falando o seguinte, eu parei de me importar com o bico, sério, o filme já tá tão ruim que eu parei de me importar com o bico. O Lando, ele é apresentado como um cara que ele tem o estilo dele, a personalidade dele, a personificação dele, tudo é exclusivo dele. Então nada mais justificado do que um cara que pegou um veículo, modificou o veículo pra ser todo. A cara dele, customizou pra ser pra ele, entendeu? Tá bom, então tá acho bom, que fez sentido tá aquilo. Tem uma coisa diferente, uma frente diferente, Eu não vou explicar mais. Não, tem uma coisa nessa cena que é legal, o bichão lá, que eu não sei se eles citam o nome e tal, aquele monstrão, a hora que ele tá sendo sugado, tem uma parte que a pele dele rasga, a pele entra e fica tipo só o osso, assim, branco. Assim, sim, a pele é sugada antes do esqueleto, né? Bem bacana. Aquilo ali me lembrou Alien 4. Isso, então, isso, exatamente, exatamente. Ficou, essa parte foi legal. Aí a nave falha, né? A nave tá entrando na boca, ele vai dar o boom lá, o jump, e aí ela falha. E o Lando fala... Oh, essa parte eu tava vendo. Aí você acordou, né? Eu achei muito maneiro esse detalhe da nave falhar, porque é muito a Millennium Falcon isso. E você, na hora que ele injeta o combustível lá, você tem certeza que a parada vai dar um mega, mega pulo. Você não lembra que a Millennium Falcon é de falhar, sacou? E aí ela falha pela primeira vez. E eu acho que... Isso foi legal. É um easter egg bacana, você já mostrou ela falhando. Isso foi legal, isso foi legal. É muito bom, cara. Essa cena foi legal. A cena foi toda foi legal. Eu não vi o skate pod saindo, mas o final da cena foi bem legal. Cara, eu só não entendi aquela estrutura de pedras no meio do espaço. Aquilo ali eu não fechou, entendi. Fechou, né? Devia ser uns asteroides no meio do espaço, aquilo eu não entendi. Eu não entendi se eles estavam dentro de um asteroide gigante. Eu não entendi aquela parte de no meio do espaço, num negócio drenando. Não, eles explicam isso no começo. Quando eles estão chegando em Kessel, ela fala assim, o que que foi isso? Aí fala, são não sei o que, ela falou o nome, do tamanho de planetas que estão se chocando, não sei o que. Ela, a L3 explica que o problema de navegar naquele gás é que tem uns asteroides do tamanho de planetas, assim. E aí não tem como você prever onde eles estão no meio do gás. Por isso é que ninguém navega ali. Eu só não sei como é que eles não passam pelo túnel. Qual é a magia daquele túnel que nenhum planeta cruza aquela porra? Porque a rota é tão segura. Ali, né? Aí o gás mantém eles ali dentro. Pode ser um campo... Não, pode ser um campo gravitacional específico ali, né? Que não tem nenhuma órbita ali, sei lá. Tentando explicar física espacial em Star Wars. Dentro de Star Wars é impossível, né, cara? Aí, nessa parte, eu reparei uma coisa também muito ruim desse filme. olha só, vocês vão, me ouçam. Eu percebi que eu estava me empolgando nessa parte mais do que nas outras, apesar de tudo. Apesar de ter dormido. Porque eu estava ouvindo vários trechos da trilha sonora clássica. Foi maneiro. Here They Come, que é essa aqui, ó, Léo, que é aquela tan, tan, tan, tan, tan. Não, só pro Léo. Léo vai botar. Eu ouvi. Vai botar você cantando aí, que fica legal. Deixa, Léo. Tá bom. Asteroid Field, que é a música que eu mais amo de todos os trechos de trilha sonora. Caraca, eu tô muito empolgado e tal. E você dormindo nessa hora. Não tô entendendo. Pois é, tá. Mas eu vi alguns pedaços. Ainda fala que gosta de Star Wars. Aí quando eu olhei pro resto, eu percebi como a trilha sonora original desse filme é totalmente esquecível. É totalmente nada. Tipo assim, quando os temas originais tocaram, que eu me empolguei. E aí quando voltou pro tema do Han Solo que ele inventou, eu não sei... Caraca, tipo assim, nada chamou atenção. Alguma coisa chamou atenção de vocês? E eu não tô falando que não é porque é do John Williams, porque a trilha sonora do Rogue One também não é do John Williams, apesar de ter alguns temas dele. É do Michael Giacchino. Ele fez alguns temas interessantes, o tema dos Guardiões do Wills é ótima, e vários outros temas. O tema da Jean Erso. São temas interessantes, são temas legais, únicos, que aparecem na história. Pô, a gente usou essa música pra, na morte do Billy, né? Acho que é de RPG, a música principal lá, que é o tema do Rogue One, cara. A música é super emocionante. Olha aí, Léo. Porra, essa música fala. Você matou bota o Billy, cara. Você já perdeu não, teu argumento. Não, vai se fuder. Alguma coisa de trilha sonora ficou na mente de vocês, sem ser as originais? Nada. Cara, eu gostei muito da trilha sonora que deram pro Enfys Nest, que é um coral meio japonês, assim, uma coisa meio Ghost in the Shell. Então, mas tem alguma coisa com Star Wars isso? É estranho, né? É legal a música. Não, é referência a nada antigo, é uma coisa nova, mas que me chamou a atenção positivamente, assim. Você perguntou se a gente gostou ou não, Alexandre, não perguntou se era novo ou velho. Não, mas eu quero dizer o seguinte. Não, é que tem uma hora que aparece lá o clã do Enfys Nest, tem uma hora que aparece eles lá já em Castle, que a música entra do nada, bizarríssimo. É, a música não tinha... O filme não tava apontando pra nada. Ela é muito distoante do que a gente tava vendo ali. Mas é uma música maneira, independente do filme, entendeu? Eu achei legal. Ela lembra um pouco, assim, o Ghost in the Shell, porque tem esses corais japoneses. Mas eu acho que ele lembra um pouco... Eu acho que a intenção deles ali foi mostrar os temas dos índios no Velho Oeste, assim. Mais uma referência ao Velho Oeste. Porque quando, nos filmes de Velho Oeste, os índios entravam nos cavalos e tal, que lembra muito eles naquelas motos voadoras e tal. Tipo índio no cavalo mesmo. A trilha também era uma coisa mais indígena, mais vocal, assim, sabe? Uhum. E menos sinfônica, então... Mas você não acha que quem tinha que ter o tema mais inesquecível era o Han Solo? Afinal, o nome do filme é Han Solo? É que ele já tem tanto destaque, que acho que eles quiseram meio que valorizar os outros personagens, assim. Assim, eles pegaram o tema principal, né? O tan, tan, tan, tan, tan, tan, né? A abertura principal do filme. E fizeram variações diversas, assim, mais lenta, mais rápida, mais sentimental, não sei. Sim. Então, toda hora que toca um tan, tan, tan, tan, é o tema dele, assim. Pois virou o tema principal de Star Wars, passou designaram pra ele nesse filme, sabe? É, porque esse é o tema de Star Wars. É roubado um pouco, né? Porque todo mundo tem um tema. Han e Leia tem um tema, o Luke tem o tema da força, a Rey tem um tema, Kylo Ren tem um tema, e esses temas são maneiros, cara. Mas o Han Solo já tem os temas que tocam com ele no... O Han Solo não tinha tema. O Han Solo tinha tema só Han e Leia. Eu entendi o que o Alexandre tá falando, mas tá faltando um solo pro Han. Exatamente. E aí, pô, o tema do Han Solo é o tema de Star Wars? Ah, cara, é esquisito. É que não é o Han Solo, é. Não é, pois é, boa, Marcelo. Tá aí a prova. Aí vem a outra decepção, tipo assim, aquele mercenário fodástico, aquela máscara sinistra e tal, não sei o quê, era a Denis Pimentinha da Galáxia? Aí é muito preconceito da sua parte, que você não prestou atenção no que ela falou. Não, ela cara, falou que é a filha. Eles mantêm o elmo. É o mesmo conceito de você criar um personagem icônico pra se começar a ter um personagem que represente aquela rebeldia deles. Morre a pessoa vem e a outra pessoa assume. Então, é o Pirate Robert. Pirata é o Pantera Roberts. Negra, é o Pantera Negra. É o conceito do personagem teoricamente imortal. Não, eu te matei. É o mesmo conceito do fantasma. Fantasma, entendeu? Era uma criança, cara. Era uma criança. Era uma criança, era uma pré-adolescente, eu não sei, cara. Eu não tô reclamando que era uma mulher, nem nada. Tô falando assim, que era uma pessoa muito jovem, muito... Mas o Luke não, mas também era um adolescente no episódio. E o Anakin? É muito clichê o jeito que ela fala e... Ai, pela aliança. Ela não fala aliança, mas ela fala alguma coisa sobre aliança, eu acho. De revolução e tal. E ela fala de rebelde, vamos começar uma... Nós somos rebelde. É, caraca, é muito ruim, cara. Cara, e não tem nada a ver. Não tem nada a ver o conceito dessa galera ser mercenária, sobrevivente, de massacre, cacete. E essa galera tem a ver com a rebelião. Tem a ver com eles se unirem à rebelião. Mas a rebelião é uma coisa que, se você quiser considerar o episódio do 1, 2 e 3 canon, ela começa na política. Ela começa com a Mon Mothma no Senado, com a Padme, com o Bail Organa. Você não está prestando atenção no Rebels e no Rogue One, então, cara. Eu não vejo Rebels e eu não considero canon, tá? Mas tudo bem. em relação a um personagem que aparece naquele grupo ali, provavelmente é muito similar ao personagem do Rogue One. É o mesmo personagem. É o Yar Togna. É o cara dos tubos. É o cara do alienígena dos tubos, né? É o mesmo personagem, porque ele tá com a mesma arma que ele usa no filme. Não, tudo e bem. No Rogue One. Mas olha só, no Rogue One, cara, quando você tem a cena que a Jean faz o discurso e ela pega várias células rebeldes que estão ali em discordância e ela consegue unir e ela fala que está criando uma aliança rebelde, pô, se você quer canônico só no filme, pega ali como o nascimento da aliança, então. Mas eu sei que a aliança rebelde seria uma junção de muitos povos e... de várias células de grupos que se contrariam o Império. Com certeza. Mas é que aquela galera tava sendo desenhada tanto como os mercenários, isso aí, que aquela mudança de perspectiva foi muito estranha. É plot twist, cara. Pô, mas o plot twist merda. No final, era uma criança que queria entrar pra rebelião e levou um monte de combustível pra comprar X-Wing. Eu achei maneiro, cara, porque assim, foi uma forma de moldar um pouco do bom caráter do Han, porque a gente sabe que o Han é malandro, é pilantra, é cafajeste, mas a gente sabe que ele tem bom coração, que no fundo, na hora que a parada aperta, ele vai pro lado do bem, sempre. Então assim, se não tivesse um grupo simbolizando o lado bom da luta, o Han ia aparecer ali apenas como um cafajeste, não ia mostrar o coração bom dele. Mas de repente eu achei maneiro porque era alguém que você achava que era o vilão, você o tempo todo tava achando que ali, lembrando que no filme todo mundo é criminoso, não tem nenhum herói no filme, né? Todo mundo é vilão, se for pensar em termos de lei. Uhum. E ali, o antagonista dos nossos vilões que a gente tava torcendo, de repente viram o lado bom. E aí o Han tem que escolher, tipo, eu completo o job ou eu vou fazer o que é certo? Mas sabe qual é o problema, Henrique? Sabe qual é o problema? É porque, justamente, você falou, nós estamos vendo um filme que todo mundo é vilão. E isso é interessante. A gente não tem que meter Rebel Alliance em tudo, entendeu? Essa era uma chance da gente ter um respiro dessa linha principal de sabe? Da gente ir pra um universo de submundo completo. Aí no final, é que nem igualzinho o jogo agora, o Battlefront 2. Os caras venderam o jogo, falaram, você vai jogar com o Império, você vai ver como é que é Império, como é que é ser do Império, que você vai ver o lado de uma Imperial que vai ver a Estrela da Morte ser destruída, e aí o que acontece quando o seu mundo tá caindo e tal. Aí você começa a campanha, e na terceira missão, ela vai pra rebelião e vira confidente da Princesa Leia, sacou? Porra! Tipo assim, larga um pouco isso. Tenha coragem de andar com seus próprios pés. Eu sempre fui a favor do Império. Entendeu? Não, faltou coragem de mostrar o Han. O Han não precisava ser o bom moço nesse filme. Ele vira um bom moço no episódio 4, entendeu? Exato! Exatamente, cara. Senão você vai diminuir o personagem, a mudança que ele tem no episódio 4. Exatamente, porque se você... Pensa você assistindo na ordem cronológica os filmes. Quando chega no episódio 4, você sabe o que o Han Solo vai fazer. Esse episódio é a jornada dele pro lado ruim, porque então, ele não era um cara mau. Todo mundo saca quem é o Han Solo no episódio 4. Ele é o bom ladrão. Todo mundo entendeu quem ele é. Qual a maior redenção do Han Solo? É que ele pega a grana da Leia, fala, garoto, tchau, boa sorte, eu tenho que pagar minha dívida e vai embora, entendeu? Torra tudo. A maior redenção dele era isso, entendeu? Eu acho que ele tinha que ser um personagem que tinha, assim, ele tinha que ser, mostrar ele se tornando mal que eu digo assim, né, se tornar o scoundrel que ele é conhecido, que até letra. O final, e no 4 ser a redenção dele, porra, fiz merda isso, pra caralho, quer saber, aí. Agora eu vou me limpar. Pô, a jornada dele no 4 acontece nesse já. Exato, porque a garota fala com todas as palavras, ah, você no fundo é bonzinho, porra, cara. Chamou de otário. É muito for dummies, cara. Tu é bonzinho, não, tu é otário. Eu acho que isso, você tá entendendo? Eu acho que isso não contribui pra você expandir quem o Han Solo é. Isso só é uma repetição. Mas, cara, eles não vão fazer ele ser o cara mau. Mas esse é o problema, falta coragem, cara, entendeu? Falta o culhão de chegar e falar assim, cara, vamos mostrar o Han Solo se tornando um cafajeste. Vamos mostrar o Han Solo se tornando um cara bom que ficou mal e depois volta a ser bom. É o mesmo conceito. Mas no final do filme, você tem ele se transformando nesse cara cafajeste. Então, Carlos, todo o conceito de Beckett falar, não confia em ninguém, e aí ele trai ele. E aí a garota que ele amava e que queria salvar, trai ele também. Tudo isso é interessante pra mostrar que o cara apanhou da vida, confiou nas pessoas e se fudeu. E aí ele vai se transformar no cara que a gente conhece, né? No ladrão, sozinho, solo e que não confia em ninguém, tal. E que só quer cuidar dele mesmo, entendeu? Tudo isso é interessante, mas você fica rasgando um pouco pra você ficar conectando sem necessidade as coisas. Tipo assim, ah, você é bonzinho no fundo. É morde a só. É o morde-a-sopra, exatamente, cara. E... Pra mim, o famoso não tem culhão pra mostrar a verdade. Mas eu acho que também tem uma questão de mercado aí, né, cara? A gente tem que lembrar que quem consome Star Wars hoje em dia não são só nós, fãs velhos, chatos e que cresceram com essa parada a vida toda. Assim. Tem muito fã novo. E eles têm que apresentar o personagem de 40 anos atrás de novo pra essa galera também. Eu entendo, mas pra pensar, eles têm que apresentar pra um novo público. Mas eles vão apresentar um personagem que já é todo construído há muito tempo atrás. Tipo assim, faz um novo personagem então, cacete, entendeu? Okay. Ou então faz o Boba Fett que eles vão fazer, mas faz o Boba Fett que ninguém sabe nada sobre o Boba Fett. Você pode construir qualquer merda que você quiser. Aliás, confirmaram o diretor do Logan. Logan pra escrever e dirigir o filme do Boba Fett. Eu vi pois hoje é. Isso aí. Exato. Aí sabe o que me assusta? Se o Han Solo, que já é um personagem extremamente querido, entendeu? Que a gente sabe que é um personagem de redenção, que é um cara que deixou de ser vilão pra se tornar um herói da rebelião. Vilão não, anti-herói, né? Não, um herói. Ele foi um herói da rebelião. A rebelião tem um cara como herói. O cara ajudou a explodir. Não, mas ele não era vilão. Ele nunca era... foi vilão. Ah, ele nunca foi vilão. Ele era o anti-herói, mas ele era o cara que chegou e atirou no grido lá de primeira. Sempre. Entendeu? É o cara que enganou o Jabba. É assim, é um cara que não é o protótipo do bonzinho, tá? Mas ele é um cara que se tornou isso. E já fazia um cara nesse primeiro filme ser assim. Imagina o filme do Boba Fett, como é que vai ser, né, cara? Vai ser flores e mariolas. Porque, tipo assim, o cara vai fazer o quê no filme? É, eles vão querer dar uma motivação pro Boba Fett, certeza. Com certeza. É, isso é perigoso, hein? Perigoso, hein? Agora que eu tô pensando. Esse filme do Boba Fett pode ser justamente o Solo 2. Pode ser a continuação do filme do Han Solo. Estão disfarçando como sendo um filme do Boba Fett, porque a Lucasfilm faz muito isso de confundir a gente no começo. E pode ser justamente a origem da rixa deles, assim, né? Pode ser um filme com o Han Solo e o Boba Fett. Mas esse é o problema. Nunca existe... Pelo menos, assim, eu tô me baseando pelos filmes, tá? Como vocês falam. O Red, o quê? O Red Canon, né? Tipo assim, os filmes nunca mostrou nenhuma treta do Han Solo com o Boba Fett. Não, mas ele... Quando ele se refere ao Boba Fett por nome no Retorno de Jedi, você entende que ele conhece o cara. Não, ele sabe a fama do cara. Que ele porque eles trabalham junto. Eles trabalharam com certeza junto. Porque ele trabalhou com o Jabba. Olha só. O Boba Fett, ele só foi apresentado no Império Contra-Ataca. Bom, tá? Então, aí oficialmente, mas ele... remakes do Star Wars que eles foram fazendo ao longo dos anos. Mas no início do Império Contra-Ataca, o Han Solo tá indo embora porque ele fala que ele sofreu um ataque de Bounty Hunter num planeta, sei lá o quê. Mas ele não menciona o Boba Fett nenhuma vez. E outra coisa... Não menciona. Mas é que você vai juntando os pontos e você fala assim, esse cara conhece o Boba Fett. Conhece? Você tava há pouco tempo atrás reclamando que tava tudo explicadinho demais. Não, cara. Eu não tô falando isso, eu tô falando do Boba Fett. Eu tô falando do Boba Fett no universo do Star Wars, ele só foi apresentado no Império Contra-Ataque. Depois desses milhões de remakes, ele foi apresentado no episódio 4, como segurança do Jabba. E depois ele só tem uma participação ativa mesmo no final do Império Contra-Ataque, que é ele que leva o Império até o Retorno de Jedi, que ele tá no Palácio do Jabba. E ele tá de segurança particular do Jabba, numa participação ali também rápida no começo do filme. Mas e todo mundo conhece na mitologia Star Wars, dos livros e o caralho é 4, que no universo canônico, o cara é um puta caçador de recompensa fodão. E aí o episódio 2 mostrou ele lá como sendo clone do Jungle Fett, mimimi, e blá blá blá e tudo mais. É muito mais crível existir uma treta entre ele do que pra mim, assim, em termos de juntar toda a mitologia. Faz muito mais sentido existir um filme onde mostra o Boba Fett ter treta com o Han Solo do que mostrar um filme onde o Boba Fett é a matriz dos clones que dominaram a galáxia do Imperador. Caralho, o que tinha a ver eu botar o Boba Fett misturado com Clone Wars? O filme do Boba Fett tinha que ser um filme no estilo, tipo assim, você é um caçador. Rapidão, só um minuto. Você tem que proteger esse cara aqui a chegar a um determinado lugar. Ele vai ser um filme. Eu acho que eu dormi de novo. A gente já tá. Vamos voltar pro Castle Run. A gente já tá no filme do Boba Fett, velho. Eu dormi e acordei no Boba Fett. 2 coisas que vocês falaram sobre o final. Essa parada da traição, dele ter avisado, não confie em ninguém, eu achei uma coisa fraca, porque todo filme, quando alguém avisa pra não confiar em ninguém, é sempre a pessoa que fala isso que trai. Clichêzaço. Porra. E clichê. Mas em compensação, uma parada que eu achei muito boa do final foi ele atirar primeiro. E eu achei, assim, a cena, por mais óbvio que seja, não foi esperado naquele momento que ele atirasse primeiro. Eu achei isso muito sacado. Você tá falando que é baseado no Western, inspirado no Western, bem concordo, assim, mas, porra, esse duelo final, filma direito essa merda, né, cara? Porra, duelo... Vai, assiste Godless pra ver o que, que é um duelo de cara, é verdade. Pessoas, ele tomou um tiro, eu não sei de onde veio o tiro. Meu. Ficaram mostrando só o cara lá, de repente, pum, uma bala no peito, o cara cai. Que duelo, puta, muito mal filmado, cara. E o terceiro ato desse filme é terrível, porque, olha só, dentro do filme precisa terminar com uma puta cena de ação no terceiro ato, tá? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Doutor Estranho, a cena de ação ação mais incrível acontece no meio do filme, que é quando a cidade começa a dobrar e aquela coisa. E o final do filme, ele é mais devagar em termos de ação, mas aí, pra compensar, ele tem um puta plot twist, não plot twist, mas ele tem uma coisa muito inesperada, uma sacada muito legal, que te renova a empolgação com o filme, que foi aquele loop temporal com o Momato lá, que eu vim barganhar, entendeu? Então não tem uma cena de ação, não tem uma luta dele, mas tem uma sacada inteligente, entendeu? Que te renova a empolgação com o filme. Esse filme aconteceu a mesma coisa, a maior cena de ação é a Castle Run, com o monstro e tal, não sei o quê, que é mais pro meio, início do terceiro ato, né? Meio do filme pro final, né? Uhum. E o final não tem nenhuma grande cena de ação, nenhuma grande sacada de porra nenhuma. É simplesmente um final show, uma curva dramática descendente. Não, a cena final incrível seria o duelo, né? Duelo entre eles quando o Beckett sai. Na sala, naquela sala dele lá. Na sauna. Na sauna. Então, mas aquela briga ali com a faquinha, aquela briga é qualquer coisa. É, então, ruim, pô. Tava na cara que a menina ia matar o cara, né? Tipo, quem traz uma faca num tiroteio? Aí, cara. Aí, tipo assim, qual é a sacada? Ah, que ela ia trair ele, que aparece o Darth Maul. Porra! Caralho! É isso mesmo, o final do filme? Caraca, cara! Não, olha só, não dá pra saber o que é o Darth Maul até ele puxar o lightsaber, tirar o acender o lightsaber e dar risada do mal, risada maligna. Até ele fazer isso, você não diz que é o Darth Maul. Não, mas vocês estão sendo injustos, porque ela, em nenhum momento ela chegou e falou Darth Maul! Seria assim, o último elemento, né? Se vocês não entenderam até agora. Falando aquilo, você pensando só nos filmes, 20 anos, cara. 20 anos que esse personagem apareceu pela última vez. Ô Henrique, você curtiu o filme, você tem o direito, mas esse final foi ruim, vai. Não, concordo. Eu acho assim, que o final, ele foi um final bom se você já estivesse sabendo que ano que vem tem a parte 2. Porque ele é um final de inconcluso, assim, né? Beleza, ela vai pra um lado, ele vai pro outro. Totalmente, a garota saiu, falou com o Darth Maul, é isso aí, tamo junto, beleza, vou embora. É isso. Não, e ele deixa uma fala que já é aquele gancho óbvio, que tipo, a gente vai trabalhar bem mais de perto agora. Quer dizer, então, beleza, vai ter o 2, então confirma essa caralha. Porque se for uma coisa, tipo, imagina que você viu o Império Contra-Ataca, acabou o filme e você acha que acabou, não vai ter o Retorno de Jedi. E agora? Acabou, tá todo mundo olhando pro espaço, que final merda. Só que se você olhar pra esse final pensando que ele é um prólogo pra uma continuação, beleza, não torna um final melhor. Eu concordo com você que o final é um pouco anticlimático. Mas se for só isso e acabar no Han Solo 1 e não tiver a continuação, aí o final é bem anticlimático porque ele parece um final de cliffhanger, né? É, aí não tem nada. Ele simplesmente cai no abismo sem nada. Acabou porque tinha que acabar o filme só. Isso vai ficar gravado pra eternidade aqui. Não vai ter Han Solo 2, cara. Se eu estiver errado, vocês podem falar, ó, está aqui, gravado, beleza, ele falou, está errado. Mas já está com 6,5 no IMDB, tava todas as salas do cinema que eu fui, estavam reservadas à meia-noite para ver Solo. Todo mundo que estava nas outras salas foi alocado numa sala só, porque não tinha público. Entendi. A Disney não vai fazer mais isso. Não, e custou 250 milhões, não foi barato o filme. Nossa, né? Mãe do céu. Ah, então vai ser um filme solo, né? Tem a piada pronta esse filme, né? O Rex tá ficando bom, gente. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.